A Carrier vão te dar um mega presente e um aparelho de ar-condicionado de 9 mil BTUs. Para ganhar o seu, é só ficar ligado na nossa programação e participar do nosso quiz, que vai rolar toda sexta-feira no programa Estádio 97. Não deixe de participar. Entre no clima com a Polo Ar. Mr. Props. Energia. Correria, estresse, má alimentação. São muitos os fatores que podem tirar seu intestino da rotina. Chegou o Tamarine Cápsulas Mais Concentrado. Com o dobro da concentração, foi desenvolvido especialmente para aqueles dias mais difíceis. Assim você pode contar com a potência que precisa em um fitoterápico. E para o dia a dia, continue contando com a linha Tamarine que você já conhece. Seja livre com Tamarine. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Energia. Energia. Energia 97. Na Marginal GT, o trânsito segue carregado nos dois sentidos. 23 de maio, parada! Corredor Norte-Sul completamente congestionado. O motorista que passa pela saída do Rodoanel encontra dificuldade. 97, estádio 97, estádio 97. Estádio 97, estádio, e trânsito parado, um caos anunciado, já tô alucinado, parado, mas pra minha alegria, eu mudando a sintonia, encontrei na energia, o estádio. Estádio 97, estádio 97, estádio 97, estádio. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia, no oferecimento de Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. Aliás, hein, se não fosse a Polo Ar esses dias, hein? BV Financeira, precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 363-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. Estomazil, alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos. Abriu aqui a não. Estamos no ar com mais um Estádio 97 aqui na Energia 97. Mota, manchete, notícia de São Paulo, Mota. Vai, Mota. Vai, Mota. Vai, Mota. Oh, tô me O que você fez ele fazer? Fazer não, não, você entende. Nossa senhora. Olha, deixa eu... São Paulo se reapresentou. Isso aqui são hieróglifos. Com Carlinhos. Nossa, não quero nem ver, dá tontura. Oh, deixa meus inscritos aí. Quem escreve pra ele é o Chico Xavier, velho. Que ele abaixa a cabeça. Eu fico assim, ó, os caras vão mandando. Na boa, sabe o que faz? Fotografa e posta no Face pras pessoas verem. Vai lá, fotografa. Não, as pessoas verem que ridículo. Os caras vão imitar minha letra. Coisinha mais baiana o tal de Face também. É, também acho. Coisa de mané. Não, não fala assim. A porcaria isso aí. Não, pronto. Lá vem o gordo lamber as bolas do pé. Ó. Botinha, 17. Aqui, eu não posso dar manchete. 17h33, olha a hora. Posso curar o olho. Hoje com a presença. Boa tarde aí. Você viu, não quis curar seu olho. Muito obrigado, Matinho. Não corta Portuga, não, porra. Corta pra mim. Isso aí, Sombra. Você tá aí, Zé? Tá com o tricolor? Começa com o tricolor. Não. Zé, eu te amo. Me too. Olha aí, Sombra. O tricolor chegou hoje, hein? Chegou hoje, tu não fica meio gordinho, né? Aquela coisa toda. Né? Precisa fazer uns. Borrachão. Precisa correr um pouco a mais lá na esteira. Alguém chegou, por exemplo, com o biotipo do Portuga? Não, impossível. Não, só o Walter tá maior que eu. Isso que eu vi ontem. Ó, do Portuga, com todo respeito, tem que ficar uns 2 anos sem treinar. 2 anos sem treinar. Bruno César. Não, mas, Bruno César é bem parecido. Mas eu farei uma dieta, porque isso não faz bem pra ninguém, não recomendo. Tem que ser mas assim, olha, fique gordo pra ficar igual o Portuga, 2 anos trancado num quarto, amarrado, socando comida. Não, socando não é, não. Vem com esse papo de sogra. Socando comida. Parece o slot do Gugu. Tá falando também o magrelo, né? Tá falando o Uxinha magrelo aí também. A gauchinha magrela. A Índia Gorda agora. A única diferença minha. A gauchinha magrela tá falando. A única diferença minha pra esses caras é que eu admito que eu tô gordo, que eu preciso de uma dieta. Agora os caras aí, ó. E o tricolor, né, que assim, aquela coisa toda. O Corinthians tentou anunciar ontem o Dudu, mas o São Paulo, né? Dínamo, né? Pro Dínamo, o que o tricolor ofereceu e as condições são bem melhores. Detalhe, o São Paulo, dizem que o São Paulo ofereceu menos que o Corinthians. Não, menos proporcionalmente. É, proporcionalmente. Que o Corinthians ia querer comprar 60%, né? São Paulo e o São Paulo ofereceu equivalente, mas por 50%. Exatamente. Mas a diferença seria que daria o dinheiro, uma boa parte à vista, e o resto parcelado em menos vezes. Sim. Né? E detalhe. E o Corinthians com a garantia bancária, viu, Sombra? E com garantia bancária. O que agradou muito o Dínamo. É. O Corinthians, é verdade, o Corinthians não será tem, que o Dínamo entrou no Serazovski lá e viu? Serazovski chega aqui, abre o jornal. O SP fala assim lá. Oh, o cara chega aqui, abre o jornal e vê lá. Mano Menezes ficou 6 meses sem receber. É, exatamente. Os caras estão com o salário atrasado. Os caras falam, pô, mas vai pagar como? E não parece. Não parece. É, eu não tô falando que Mario o Corinthians... Mário Gobi mandou um de garantia sojo. Sério, cara. Porque no futebol, gente, tem que exigir essa garantia. Tem que exigir. Porque volta e meia... Olha, o Pará tá indo pro Flamengo, não é? Ah. Já foi. Já foi. Sabe já quem tá vai treinando. Pagar? Sabe quem vai pagar o salário do Pará? Eu, o Grêmio. O Grêmio. Sabe por quê? De uma dívida de não sei quando, que o Grêmio nunca pagou o Flamengo. 2001. Sombra, sabe de quando? Quando a dívida? De quando? Da época da ISL. Mas foi aquele jogador Rodrigo Mendes? Rodrigo Mendes. É isso aí, meu. 15 milhões de reais o Grêmio devia pro Flamengo. Se livraram, hein? Aí a gente conseguiu passar o Pará e vai pagar só esse ano o salário dele, aí quita. Se livrar, hein? Mas é isso aí, Sombra. O tricolor voltou hoje. Os dirigentes estão meio sumidos, né? Nas últimas 72 horas. Estão atrás de dinheiro. Mas na verdade, meu lindo, eu não sei porque vocês reclamam do país. A economia está segura, está tudo maravilhoso. O governo está muito bom, está tudo sucesso. Está tudo maravilhoso. Outra noite. Fala. O que aconteceu na França lá, né, cidadã? Não, você não. Meu, aí, pelo amor de Deus. Contra o Orlando City foi cancelado. Aquele amistoso que o São Paulo faria. Melhor. Caras olharam pra lá. Melhor. É melhor. Pra ter o jogo. Né? O Paulo já teve exemplo, né? O ano passado. Fica com esses montes de. Da excursãozinha lá, o rolo que deu, né? Melhor nesse jogo. Já quieto, né? Agora eu vou pagar pra ver se o Dudu chegando no São Paulo. Nossa. Né? É isso que eu. Como é que você quer saber vai o que chegar se no esse... São Paulo? Não, peraí. O fato de não ter fechado com o Corinthians não significa que ele chegue pro São Paulo, hein? Tá bom, mas se porque concretizar... o Dino não pode chegar e falar assim, ó, você não quer ir pra lá, mas pra lá você também não vai. Então, mas os dois que estão brigando, São Paulo e Corinthians, suponhamos que o São Paulo leve, então vai. Aí, como é que esse cara vai chegar agora? Depois sabe, do que ele falou, né? Você quer saber o que vai acontecer? Primeiro vão pegar um vídeo dele de 2012 dizendo que é o sonho da família dele jogar no São Paulo. É. Que tem isso aí, né? 2011. Tem isso também, é? Tem isso. Ele tem um vídeo, isso antes dele ir pro Grêmio, hein? É. Ele chora? Ele tem um vídeo falando que o sonho da família dele era jogar pelo São Paulo, porque a família toda é São Paulina e ele queria muito realizar o sonho da família. Então, quer dizer... Aí, e outra, depois vai chegar e fala assim, gente, não é. É porque tava acertado lá com não sei o quê. O agente falou. Por causa do agente. O agente mandou eu falar. Alguém mandou, foi a assessoria de imprensa que mandou. E você sabe, e assim vai. Tem pessoas falando assim, puta, falta de amor próprio de São Paulo ficar brigando nessa questão. Mas, assim, eu concordo. Em partes eu concordo. Mas, por outro lado, o que tá acontecendo é o seguinte. Não sei que esquema que pode acontecer que o nego chegou e falou assim, você quer zoar de vez o negócio pro São Paulo não ter chance? Fala que você quer jogar no Corinthians. Você entendeu? E a gente não sabe quais são os detalhes dessa amarração. Essa é a questão. Aí o São Paulo fala assim... Ah, é? Não, beleza, a gente continua querendo, vamos lá, vamos dar mais dinheiro, ou vamos dar dinheiro, vamos apresentar tudo pra comprar essa briga, porque acho que o problema aí, eu acho que a briga é o São Paulo, eu acho não, tô cansado de ler, é com os empresários, é com o agente do jogador. E o agente do jogador, que eu li, os agentes acho que são os mesmos que hoje cuidam da carreira do Oswaldo. O que significaria um Dudu no... Aí é um palpite meu. A chegada de um Dudu no São Paulo significa o quê? Perda de espaço de quem? Do Oswaldo. Mesma posição, em tese. Em tese, não, na prática, a mesma posição. Cara encostado. É. Se vem Dudu, o Oswaldo perde espaço. Desvaloriza o Oswaldo. Agora, se eu também. Agora entra a parte maquiavélica, né? Assim, não vê o Dudu, ah, mas se o Oswaldo vai sangrar pra jogar, hein? Oh. Nossa! Eu vou fazer jogar só contra o Taquaritinga. E vai cumprir, o contrato até o último dia. Como diria o Tropa de Elite, você. E é muito louco isso, porque os agentes ficam. Vivem disso, né? Como é que vai negociar? Tá ruim a vida? Reclama com o seu agente. É. Os caras se queimaram também dentro do São Paulo. Sobrar. É que eu acho que agora o próprio São Paulo não vai mais querer o jogador. Ah, mano. Por mais que esteja com a proposta na mesa, etc e tal, na hora de dar o tinguá final mesmo ali, na hora de chamegar, os caras vão pesar esse lance aí do cara ter dito que não queria jogar no São Paulo, que ele preferiu o Corinthians, etc e tal. Eu acho que, possivelmente, se ele não acertar com o Corinthians, é capaz de ele retornar para a Ucrânia. Porque acho que o próprio jogador agora vai evitar a situação. Você não acha? Ele tá marcado. Porque, né? Ó, se ele não vier ontem já e jogar muito, cara, Os caras vão cobrar ele todo jogo. Vão xingar o cara de cima a baixo. Esse cara não vai ter sossego no São Paulo. E o nome dele dá boa rima, né? Mas eu não sei se é assim. São Paulo fez lá, botou a proposta na mesa. E tipo, eu não acho que na hora H vai chegar e vai falar. Não quero mais. Porque fez a proposta, mano. Não pode tratar também o Dínamo como idiota. Então, mas agora tem que acusar talvez aí o jogador e falar. Foi o cara que falou que não gostaria de jogar aqui. E ele criou uma situação insustentável pra ele próprio dentro do time do São Paulo. Acho que o São Paulo fez a oferta e espera o jogador. É. Eu acredito. Fez a oferta e espera o jogador. E ele vai ter que se virar pra torcida, vai pegar no pé dele, vai ter que jogar e fazer gol. Vai ter que jogar muito. Olha, eu posso falar como. Vai ter que jogar muito. Eu posso falar como. Ah, mas vai fazer o gol, vai lá fazer. Braço não, mas cruzado, eu posso falar como torcedor do time, do último time que ele jogou, que foi o Grêmio. Motinha, eu vou falar um negócio pra você. Esse cara não faz gol. É um Oswaldo de Grife? Esse cara não faz Quantos gol. Quantos gols ele fez no brasileiro aí? Ele fez 3 gols. Mas vocês têm um ganso confiando pra ele? Ele perdeu gol, que vocês não fazem ideia o que ele perdeu de gol. É o mesmo? Grêmio foi eliminado da Libertadores. O gol dele chutou por cima, ele né? Ele chutou contra o São Lourenço em Buenos Aires. Eu tava no jogo, esse cara. Esse jogo eu vi. Eu tava no estádio. Eu fui até a Argentina ver aquela porcaria lá. Chupa. Ele mandou um bico pra cima. Chupa. Ele acabou com tudo. Você fala assim, aquela porcaria lá? São Lourenço. Ah, é, tá. Escute. Você foi chorando, voltou então, chorando. Eu vou ser bem sincero, eu de fora. Se tu tá achando ruim, vou embora. Professor, não. Tu não, fica. Tu fica, né? Eu vou ser bem sincero, sobre eu de fora, tô olhando. É. Pô, dos dois maiores times de São Paulo hoje no momento. Brigando por um cara, cara, que eu tô falando assim, ó, pô, não dá pra entender. O Dudu tá lendo? É o Cristiano Ronaldo. Quem é esse Dudu? É aquele que tava no Grêmio? É. Mas Vieira, você tem razão, porque quando foi dezembro, que falaram assim, olha, o Dudu disse que vai jogar no Corinthians. Em dezembro ele já tinha dito. Até os empresários falaram, não, fica quieto. Depois fala, não fala nada, deixa quieto. Né? Mas falou que ia jogar no Corinthians, a gente comentou aqui. Bom, tá certo, vai jogar no Corinthians. Uhum. Mas aí quando entrou aquela história, São Paulo também quer. Entrou e na a parada, briga. Supervalorizou porra, a coisa. Aí, bicho. É? É o Santo. Aí é o novo Messi. É o Santo Sudário. Quem é o Santo Sudário? O Dudu ou o Luan? Porra, tá louco. Não tem comparação. O Luan do Grêmio mesmo. O Luan do Grêmio é um baita jogador. Não tem nem comparação. E os caras querem o Dudu. A disputa por algo valoriza. A disputa, se tu não fala, também quero aquilo ali. Opa. Esta bolacha vale muito. Por que, que todo mundo quer aquela bolacha lá? É. Aí é lógico. Deixa eu falar um negócio. Ainda mais turbinado, porque os dois podem se enfrentar na Libertadores. Exatamente. É o componente externo que tá fazendo essa negociação ficar um monstro. Exato. Deixa eu falar um negócio. Ô, Murici, voltou hoje. Oh, boa noite. Tá com saudade, hein? Cara, voltei, tá morrendo de saudade. Você foi o primeiro a chegar. Não aguentava mais, por favor. Tá aqui hoje. O Zé enche o seu saco. Não, só que ele me enche, ele coloca vinho com negócio lá pra me tomar. Ah, é, Zé, que você faz. Vinho com gelo. Vinho com gelo, aí eu bebo pra caramba. Ô, meu. Deixa eu falar um negócio pra você. Se não der resultado, mano, se o time não for, os caras vão mexer o saco, mano. É, eu quero agora jogador. Pra trazer jogador. Mas se, pra mim, mas se não qualificarem um pouco mais o elenco, o São Paulo briga por segundo colocado, não por campeonato. O homem falou pra você parar de ficar falando na imprensa que quer jogador. Ah, mas a torcida fala, jogador, não tem problema, né? A gente fala. Aí o time perde, era o Murici, rei do morre, os caras chato pra caramba. Isso é verdade, mano. Chato pra caramba, entendeu? Ó, Libertadores, hein, Murici. Quem que vamos? Corinthians. Quem? Ó, presta atenção. É. Coringão. Serasa Club. Coringão. Esse é o Bento original. Alguém quer falar? O falido da Série C. Quem quer mexer com a Portuguesa dinheiro aqui? A Portuguesa fechou. O falido da Série C. Não fechou. Não, inferno, rapaz. Não mexe com a Portuguesa. Ah, mas inferno. Vamos usar o Corinthians aqui. Mas, oh, só fala com quem, ó, só fala com quem tá até na Série B, RG. Série C eu não falo. O Paulista tá na Série A. Me recuso. Eu sei, mano, mas se fosse o Santos, você já iria criar o portãozinho. Qual? Qual o portão? Em relação ao Dudu. Qual? Ah, o Santos chegou na loja, aquele baita carrão. Aí ele dá opinião. Mandou o vendedor abrir a porta. A metáfora do mano? Sentou no carrão. Experimentou. Pegou o motor. Sentiu, mandou abrir o capô. RG, deixou, mano. Aí pegou e falou assim pro vendedor: vou levar esse aqui. Aí o vendedor pegou, foi lá dentro, preparou a papelada. Santos sentou, fez o cheque. Aí o cara falou assim: só aguarda um minutinho. Aí foi lá dentro, deu uma ligada pro banco. Aí voltou e falou assim: ó, infelizmente não vai dar, não tem fundo. Só não vai poder levar o carro. Aí não, chegou o outro na mesma loja. Não ia ser assim. Negativo. Não, que o cara deu um talão com 20 cheques assinados. Fazendo uma autodefesa aqui. O primeiro pra dezembro. Fazendo uma autodefesa, RG, na sua história aí. Primeiro, eu já não colocaria como um carrão. Porque eu mesmo aqui no programa, até quando o Dudu tava próximo do Corinthians... Não, é que tá aparecendo. Não, então, eu entendi a analogia que você fez. Mas até quando eu ia falar do Dudu aqui... Aliás, essa analogia foi boa, muito melhor que aquela que o Moto outro dia que falou. Ridículo, né? Quando é ele, isso é legal. Eu quando ia me referir ao Dudu aqui, vocês são testemunha disso, eu falei, eu não sei se o Dudu é toda essa fumaça que estão pregando na mídia. Todos nós. Falei, tanto é que quando o cara entrar em campo, ele vai ter uma responsabilidade triplicada por todo esse oba-oba que criou-se aí. Porque o jogador que até fez uma boa participação no Campeonato Brasileiro aí com a camisa do Grêmio, porém, agora no início do ano aí, o Corinthians até tá negociando, o São Paulo entrou na jogada, parece que o Corinthians voltou a ser o favorito, agora o São Paulo volta a ser o favorito, criou-se uma expectativa que eu não sei se ele vai poder retribuir. E eu falei isso aqui até quando ele era favorito aí, pô, mano, e a camisa do Corinthians. E agora tanto quão em um... boa foi essa participação, na verdade? Quanto que ela foi boa? O Grêmio nem na Libertadores tá, porra. Do Grêmio Dudu? Ficou fora. É, nós vimos os jogos do Grêmio. Não, alguns jogos do Grêmio que eu acompanhei. Uma coisa ou outra. Não, mas nos jogos que eu vi do Grêmio, ele era um dos principais. Todo. Com exceção do Bartos, ô Sombra, ele era o segundo melhor jogador do Grêmio. Quantos jogos ele fez pelo Grêmio? Ele fez um monte. Ah, fez vários. Ele fez muitos. Muitos. Mas Vieira. Ele era titular incontestável do Filipão. Nota do Dudu, Vieira. 0 a 10, vai. Fala sério. Ah, eu dou nota 6 pra ele, cara. Ele é um jogador nota 6. Quando eu lembro dele da seleção brasileira de júniores, eu falei, pô, bom jogador. A minha opinião sobre o Dudu é de bom jogador, de quando eu lembro da seleção de baixo. A subida dele foi espetacular. Não, ele é um jogador. A do Grêmio é... agora eu não tenho ele a menor é um jogador, ideia. RG, que eu não fico vendo assim, o jogo dessa também não vê. Ele é um jogador que ele faz fogo no jogo quando o jogo tá meio morno. Ele faz a coisa dar uma aquecida. Só que assim, ó, o poder de finalização dele é zero. Ah, mais um corre-corre não, hein? Ele é o corre-corre. Ele é bom jogador. Mas já temos o Oswaldo, pelo amor de Deus. É melhor que o Marlos. É melhor. Ele é bom jogador, mas não é craque. Não é craque, tá longe de ser craque. Mas inclusive, quebra o assim, ó, o único jogo que ele jogou muita bola foi o Grenal, que o Grêmio ganhou de 4-1. Esse ele gastou. Ele meteu toca lá, Inter, não foi? Mas o Inter qualquer um bate. Ah, não. É o jogo embora. Menos você. Ultimamente você não tem batido, não. Vocês não tem batido. Ultimamente vocês não tem batido, não. Você pega os 10 últimos jogos aí de Grêmio e Inter, vocês perderam 9. Quem é Inter? Agora então, essa semana o Kidiaba mandou um abraço pra torcida do Grêmio. Tá no Libertadores. Já tô realizado. O Corinthians já chegou lá. Florida Cup. O Corinthians tá lá em Fort Lauderdale. Onde é o lugar? Fort Lauderdale. É verdade aí que você conhece, não, mano? Deixa eu fazer uma pergunta. É verdade que eu comprei esse time aí, o Fort Lauderdale? Lauderdale, porque eu deixei de Lauderdale. Fort Lauderdale. Lauderdale. É Flórida isso aí, mano? É. Comprou ali na Flórida. Ele chegou em Miami. O Corinthians tá em Miami, depois vai pra Flórida. 17 graus. É legal lá, Zé. O Zé conhece. Zé conhece lá o Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. É legal lá, Zé. Bacana lá. É a Terra Santa, Zé? Ah, ruim não deve ser, viu? Acho que é mais barato que Miami, então fica lá. O ruim é aqui, velho. Lá tá achando legal. O Zé, onde que é melhor? É a Flórida ou Miami? Agora me diz uma coisa, gente. O time vai pra lá e fica no hotel, né, mano? Sim. Quem que passa o cartão? Eu ia falar, quem paga essa bagagem? Né, cara? Você que chega lá e fala assim, que passa o cartão? Mas não, a empresa que contratou, eles foram convidados. É. As despesas estão quitadas, Sombra. Como porque... quitadas assim? Não, porque estão quitadas, é tudo free. Não, mas os consumos de bar... Tudo free. Não. Sombra, você imagina o cara analisando o consumo de frigobar de jogador pro jogo. Não, esse aqui não. Imagina, gente. Isso aí tá tudo incluído no negócio. Você imagina, Zé, o cara fala assim, ó, Cássio, chega aí. Você tomou duas águas mesmo? Estão cobrando duas águas a mais aqui. Mário Gobi, água. Mário Gobi. Mas o Corinthians foi convidado e foi pago pelo... $10 pra usar a internet, lá, pera, né? Calma, calma. O Corinthians, ele recebeu aí a quantia de 5 milhões aí, tá certo, pra poder disputar esse... Caraca, tudo isso? Lógico, é o Corinthians, dinheiro, velho. Brincadeira, o Corinthians. E sem nota ainda. Sem nota. Sem nota. E o dinheiro entrou, sem nota, velho. E o dinheiro entrou no Brasil como? Não, o Corinthians tem uma conta lá no. No ABN. Você tem que declarar. Não, mas tá lá. É. Vou tá verificar lá. Que eu quero esse minha dinheiro, parte. Esse dinheiro é só pro Corinthians comprar jogadores aí de fora do Brasil. Fica lá apurado, tá certo? Então o negócio é o seguinte: o Corinthians tá lá em Fort Lauderdale, tá certo? Descansando. Inclusive, Sombra, ó, você que também tem medo de avião. Eu não tenho. Olha como é que o Guerreiro chegou. Ele foi amarrado, né? Eu não tenho medo, não, cara. Olha o Guerreiro, como é que ele foi. Ele foi amarrado, né, mano? Ah, mas tem uma menina isso, também, hein? Ele tem pavor. O Guerreiro parecia que estava aqui. Ele sofreu bullying daqui até lá. Ele parece que estaria de um cangurão. O Guerreiro morre de medo. Você vê que uma vez ele ia operar o joelho, ele armou uma confusão tão grande que o cara não pôde operar. Mas ele foi de econômica? Não, você é louco. Gafanhoto. Deixa eu ver. Foi no mês, é econômica. Isso aí é econômica. Isso aí é econômica, velho. No meio, fretado. Calma, gente, espera lá, calma. Vocês já viram classe econômica na frente do avião? Não, isso é econômica, hein? Não é não, bacana. Ô Zé, olha a poltrona aí. Esse comerciante é isso não é questão de econômica, isso é econômica pra cacete. A delegação, cachorrada. A delegação tava na primeira parte da aeronave, gente. Isso aqui é classe executiva. Executiva? Você primeira parte. Ô, mano, disse que foram 100 torcedores, né? Executiva. Foram 100 torcedores, né, mano? Junto. Tem que ir lá, né, meu? Pagaram quase 10 pau pra ir. O pessoal gastou em torno de uns 10 mil reais aí pra poder acompanhar esse torneio aí. Eu particularmente não gastaria. Valeria a pena aí pelo fato de você estar indo pros Estados Unidos, etc. Mas... pra ver um torneio amistoso que não vale absolutamente nada. É pra ver o treino, né, mano? O Corinthians, ele tem ali, Motinha, dois jogos aí. O primeiro é dia 15 contra o Colônia e o segundo é dia 17 contra o Leverkusen. É que eles podem acompanhar o treino, vai ter o jantar com os jogadores, como fosse o jantar com o capitão do navio. Que é mais barato ir pra Disney jantar com o Mickey, café da manhã, mano, com as princesas. É, exatamente. Vai lá no Magic Kingdom lá, que é mais barato jantar com o Mickey, mano. Oi, tem mais notícia do Corinthians aí. Tem mais? Notícia. Tem mais uma notícia aí, Bento, com relação ao Anderson Martins. Ah, é, voltou, né? Não. Não, ele vai ter voltou, que... voltou, mas vai voltar. É o seguinte, o Anderson Martins, ele tinha pedido pra ficar aqui no Brasil. O time do Qatar falou que ia estudar a possibilidade, mas aí pelo fato deles não poderem contar com mais ninguém, e o Anderson Martins já tem um contrato vigente com o time do Qatar, o Al-Jaish, o time que ele atua lá. Então eles vão ter que contar com mais um jogador ali pra compor a zaga, já que eles não podem contratar porque eles tiveram aquela suspensão, enfim, acabaram cometendo uma irregularidade e essa foi a multa. A multa não, né? A punição que eles tiveram. Então o Anderson Martins não jogará no Corinthians esse ano de 2015 e o Corinthians tenta viabilizar a contratação de um zagueiro. Pode ser esse RG número 2, um Edu Dracena, pode ser esse um Juan que tava no Inter. O Juan também, né? E o Hever? O Hever também é um zagueiro que tá sendo sondado aí, mas não sei qual é o problema do Hever, Sombra. Eu acho que é até físico. Pra não dizer que ele tem um extra-campo aí complicado, pode ser que tenha um problema físico, porque o Hever tá no mercado. E pelo fato de ser um jogador que já vestiu camisa da seleção brasileira, tá demorando muito pra assinar com algum clube. Mas alguma coisa tem. E o Turu também, né? Dizem também... que o salário é pesadíssimo. O Hever também não deve ser barato. Mas, ó, ele tem contrato com o Atlético. Jogava no Atlético Mineiro, qualquer clube aqui, grande São Paulo, depois de pagar. Tirar ele lá, não é assim. Ele não tá à disponibilidade. É. Ele tem propostas, mas ele não tá à venda. Ô, mano. Fiquei sabendo que o Inter tá adiantado no Hever, hein? Ô, mano, tem a história do Fagner também, né? O Corinthians aí ganhou metade dos direitos do Fagner. O Fagner era dono de 100% dos seus direitos. Aí o Corinthians. Pra enfrentar, decorar sua cintura. Gosta dele, Zé? Adoro. Lembra quando ele cantava assim? Porra, cara do Zé, o Wagner. As do Mucurepe. Lembra, RG? Eu choro. Então, é bonito, o Corinthians, pô, e o Wolfsburg... Wolfsburg. Entraram em acordo aí, porque ele teria mais 2 anos de contrato, né, com o time. E aí, eles abriram mão desses 2 anos de contrato, só que o Fagner deu 50% pro Wolfsburg e 50% para o Corinthians por 4 anos de contrato. Então o Fagner agora pertence metade ao Corinthians. Olha, e vai, Mota, ficar pra falar a verdade, cara, eu tô meio de saco cheio do Fagner. Eu espero que o Edilson tenha chances aí, que ele consiga provar dentro de campo que ele merece ser o titular. Edilson jogou não no Grêmio, mano. Não foi uma boa então, mano? O Grêmio ele é bom jogador, cara. Ah, porque saiu de graça pro Corinthians, mano. Depois no Botafogo ele jogou bem também, viu, mano? Ele olha, bate bem na bola, cara. Eu gosto do Edilson, mas o problema dele é a marcação, Vieira. E um cara que joga na lateral, ele precisa fazer bem também a cobertura defensiva. Não é o caso do Edilson. Vamos ver como é que ele se porta aí. Talvez o Campeonato Paulista ele tenha alguma chance. E o Jadson, que poderia ir pro Flamengo, viajou também, né, mano? Viajou. Viajou e deu um cambal no Flamengo aí. Falou que tá empolgado com o Tite. Deixa eu falar um negócio. Isso não se faz, isso é coisa de moleque. Tá certo? Ninguém queria o jogador. Comigo, porra. Eu tava com tudo certo com o jogador, tava na camisa Jadson, tudo bonitinho. Falei, o apartamento da Barra de Tijuca. Mas o que aconteceu? O jogador não veio agora? Foi pros Estados Unidos, pô. Já Jadson fazer o quê? Tá bom, já que a vida tá ruim, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Fala, professor. Torneio de pôquer, Estádio 97. Ah, vem o torneio de pôquer do Estádio 97. Boa. E vai ser muito legal o torneio de pôquer. Porque, inclusive, esse torneio de pôquer, ele vai ajudar muita gente. É mesmo? Vai ajudar muita gente, vai ser bem legal. Vai ter uma fórmula de participação bem bacana. Boa. Tudo que ajuda é bacana. Vai ser nota 10. E eu aí sim, hein? É, opa, com certeza. Eu tô junto. Estádio 97, junto. Oferecimento de Estomazil, alívio imediato e boa digestão pra gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Santos, let's go! Oi, gente, tudo certo? Diga lá. Beleza, olha, acertou o Chiquinho, hein? Chiquinho, Maginho. Enfim, conseguiu fechar a primeira contratação para 2015, hein, Gê? Parabéns, hein, Gê? Gê tá todo aí, parabéns ao Santos que... Depois do Palmeiras, cara. Depois momento, do Palmeiras. Hein? Olha, já fiquei um pouco animado. Agora, porque já pergunta, fechou na frente de um time. A pergunta que não quer calar. Quem é o Chiquinho? Chiquinho, vou pegar aqui essa informação. O cara tá de crachá, Chiquinho. Aqui, ninguém sabe. Ele chegou de crachá, Portugal. Jogador que apareceu de crachá, Chiquinho. Com aquela fita crepe colada que Chiquinho. Meia. Chiquinho de Eliana, lembra? Chiquinho, crachá de avião. Chiquinho, meia que tem os direitos presos ao Coimbra, de Minas Gerais. Que pertence a um banco. Chega por empréstimo de um ano sem custos ao Peixe, que pagará salários e luva. Certo? Vamos cair naquela... velha história de sempre, né? Espero ele cara, é meia, viu? Espero o cara jogar pra saber se valeu a pena. Na ponte, se valeu a pena ou não, né? Ó, vamos falar a verdade, RG. Não dá pra ficar julgando antes. RG, no Fluminense, só uma coisa, seu Vento, antes. No Fluminense, na metade do ano pra cá, o Carlinhos tinha perdido a posição que o São Paulo comprou pra esse Chiquinho. Não, o Chiquinho é meia, mano. Não, mas ele tava jogando lateral esquerdo no Fluminense. É mesmo? Quem vinha jogando de titular no Fluminense era esse Chiquinho do lateral. Rapaz. Ele joga pelo lado esquerdo do campo. Depois segundo que o Carlinhos soube que podia ir pro São Paulo, meu, ele puta, tava jogando, pirou, né? Cara. Tava jogando. Não conseguia mais jogar no Fluminense. O cara pirou, meu. E, mais, e o Peixe aí, né, numa forma de estender o contrato com o Robinho, vai tentar pagar 100% do salário dele, que hoje metade quem paga é o Milan. Então vai chegar pro Milan e falar, não, deixa mais um pouco e nós paga tudo e deixa o Robinho aqui. Precisa ver se o Milan agora, aceita, né? É, eu acredito que vai aceitar, né? Porque o que, que o Milan vai fazer? Pra ele vai ser... vai voltar, né? Pra ele vai ser confortável isso. Agora, o que tem que criar em cima disso é a inteligência de arrecadar grana, de fazer grana também com o Robinho. Não é só pagar o Robinho. E o Robinho se machucar menos esse ano e jogar mais. Mas você compraria uma cueca se o Robinho fizesse propaganda? É, com um R na frente aqui. Eu com certeza não. Mas um R bem grandão. Mas acredito que muitos comprariam. Ah, o Robinho virou veterano já, né? Não é mais propaganda, né? Mas tem um apelo. O Robinho, com a torcida do Santos, tem apelo. Vai vender. É diferente do Kaká, por exemplo, que não importa a idade, o cara pode vestir um terno Armani e vender terno, mas entendeu? Mas é diferente. Robinho vence pra Rota do Mar. Pra outra torcida. Ninguém compraria um terno do Kaká que não fosse São Paulino. Né? Você não compraria um Armani? Tá louco. O Kaká, pra promover o Kaká? É. Armani é coisa de cafona. O Armani, o Kaká era contratado o Armani, você é louco? Tô com o Zé, coisa de cafona. É que você não tem dinheiro. O Zé não gosta, o Zé fica falando brega. Isso, que o Zé, nenhum terno serve nele. Não, mas o Zé Antônio quer camisa, ele compra aqui comigo. Camisaria Facínora, camisaria que solta o botão, camisaria pro Palmeiras, que vai fazer baixado. Venha pra cá, camisaria Facínora. Eu sou igual o Roberto Carlos, sem grife, velho. Você valoriza a roupa, né, Zé? Você bota a roupa. Roberto Carlos, ninguém vai olhar o que ele tá vestindo. Todo mundo vai ver que é o Roberto Carlos. Pois é por isso mesmo. O Nenico só compra na sessão infantil. O Roberto Carlos que me espaça a perna. Mas, Roberto Carlos, o filho. O Santos se desfez do, daquele jogador Alan Santos. Que eu cansei de dizer aqui, né? Que era o. Tinha que ir trabalhar na Globo, que é o Alan Santos. Né? Então é isso aí, tem que ir limpando a casa. Tem que ajustar tudo. É, rodo, vassoura e balde. Mas o time do Santos não é de todo mal. O problema do Santos é que ele não tem reposições e não tem os salários em dia. Porque o Santos tem o garoto Lucas Lima, ele tem o Arouca, ele tem o Gabigol. Não perdeu ninguém até agora. Praticamente ninguém. O Thiago Ribeiro é bom. No papel, né? O Thiago Ribeiro. O Thiago Ribeiro vive machucando, né? O asa de borboleta. Mas não perdeu. Mas não perdeu ninguém até agora. Então é. Perdeu o Leandro Damião, ou seja, ganhou. Não. Ele reforçou. Alan Santos, o Cicinho, lateral direito, que era um jogador cobiçado há um tempo atrás, né? Pelos clubes paulistas, não era? Sim. Ainda tem aí o Edu Dracena, capitão da Libertadores. Tem o MM Alisson no meio campo, que não é ruim. É um garoto bom. Então, eu tem o lateral da seleção chilena, que é o Mena, que o Cruzeiro quer. E com relação o Santos já recusou. E com relação a salário, não é privilégio do Santos, né? Então, quer dizer, eu acho que vão se acertar, vão se ajustar e tem que estar caldo, não tem jeito. Agora, o importante é tirar. Porque tem um monte de garoto lá que realmente consome uma grana danada e você não vê futuro nenhum, né? Já deu o que tinha que dar. Continuando com as manchetes, seu Bento! Primeira. Eu tô perdido aqui, não tem nenhum representante hoje, tô perdido. Por onde, amigos? Ah, você tá aqui. Vocês? Posso conversar com você, então. Já chegou o Robinho? Não, o Robinho... Fala a verdade, o Robinho veio pro Palmeiras. Então, mas... Isso eu falei no meu programa, que é bom pra caramba. Eu falei de exclusividade. Mas falou do Robinho errado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas qual Robinho? Falei com o Robinho, jogador. Ah, o Robinho. Robinho veio pro Palmeiras. Não falou qual era. O Robinho é o seguinte... Eu sou bom pra caramba, diga-se de passagem. Fala. É, hoje você inventou alguma lá ou não? Não, né? Sidorf do Corinthians. Tá. Mas essa é nova, né? Mas o Robinho, RG, eu vi isso aqui, você levantando aqui a notícia, levantou mostrando pra todo bandeira. Mundo dar risada. Curitiba de Sinão. Eu lembro do Zamorano no Palmeiras. Hã? Exato. Lembra dessa? Verdade, Zamorano. Uma grande empresa de pneus traria da Inter de Milão. É, porque o cada time história, que ele joga, né? Tem um patrocinador italiano. Todas essas ligações. Eu vou mais além, sombra, vírgula, exclamação. Eles colocaram uma vez o Ronaldo no Palmeiras. Mais de mim pro Corinthians, com a camisa da Inter de Milão. É, exato. Mas o Robinho, RG, tá falando aí, acho que o Robinho vai dar negócio lá. Porque o fez uma contraproposta. Robinho. O Robinho Curitiba. Isso. Palmeiras Curitiba. Eu nem sei porque o Palmeiras tá indo atrás, mas enfim. É, tá aí, então o jogador. A primeira proposta seriam 2 milhões, mais 3 jogadores do Palmeiras. Isso. Acho que os 3 que eles olharam falaram. E aí o Curitiba falou: vocês estão loucos, né? Vocês estão loucos, o cara dá risada. Eu nem sei quem é os nomes dos caras. A resposta do e-mail do Curitiba foi assim: eu falei jogadores, não funcionários. Então, mas vai escolher quem lá. Mas vocês viram o que o Curitiba disse? O quê? Que não, hein? Olha aqui. O dirigente do Curitiba falou o seguinte: Palmeiras ofereceu 2 milhões e 100 mil reais e alguns jogadores. Mas eu não posso aceitar se não vou conseguir repor a altura. Eu analisei o mercado e vi isso. Não adianta eu querer trocar um 6 por um 5. Se o Palmeiras tem jogadores tão bons assim, que nem vão ser utilizados, não teria lutado para não cair como aconteceu com a gente. Eles iam nos emprestar alguns jogadores e pagar parte do salário deles. Primeira proposta do Palmeiras foi de 1,5 milhão por 50%. Subiu a oferta para 2,1 milhões e o empréstimo de 2 jogadores, que era o Patrick Vieira e o Mazinho. Ei, Patrick! A última oferta ainda incluía aquele Vinícius horroroso. O Vinícius sem freio. Isso é craque, meu. Vinícius sem freio. Bom, horroroso. É, ou seja, por enquanto, tá no estágio de... rejeitado. Mas Sombra, tanto o seu Curitiba quanto o seu Dínamo... O meu não. Não, o seu, senhor Curitiba quanto o senhor Dínamo. Ah. Eles estão certos nas negociações. Claro. Não estão dando o jogador deles. O jogador é procurado por eles. É lógico. Eu tenho que pegar o que eu quero. Subiu a plaquinha, não. Não. Não. É a mesma coisa. Você tá parado num bar, o cara chega e fala: quero comprar teu carro. Quanto é que é? O cara fala: eu quero 50 mil. Eu quero 50 por quê? Porque o cara é meu. Curitiba pediu 2,8 milhões agora. What? 2,8 milhões, mais o Patrick, mais o Mazinho. Ei, Patrick. E mais um jogador a definir. São 3 jogadores. Essa é a contraproposta do Sabe Curitiba. Sabe o que podia ser esse jogador a definir? Sim. Aquele a definir que o Grêmio ia mandar pro Palmeiras. Não mandou. E deu você manda esse jogador a definir. Que caiu no esquecimento. E esse não joga mal nunca. Ô, Curitiba, você quer fazer negócio com o Palmeiras? Liga pro Grêmio que a gente sabe como é que faz. Ó, além da gente passar, pegar de volta, atrás, volta, a gente pega o que a gente prestou e revende. Você cala a boca. Quem fechou esse negócio fui eu. Eu que rolei os caras. E o Leandro Cabelinho? O Leandro Cabelinho tá lá, os caras não querem. Mas eles pagaram 13 pau no cara. E o outro Leandro que nunca se chamou de Leandro, assim, Banana, porque tem outro Leandro. E eu quero. Vai ficar lá o Banana e o Leandro agora enganadão lá. São dois Leandros no Palmeiras. É, o Banana e... Mas será que o Leandro Banana vai atuar como Leandro Banana? Não, é Leandro outro nome lá. Não sei, se fosse ele, eu tiraria. Não, Jesus é o Gabriel. Banana, é ruim, né? É, tô vendo uma notícia aqui também, ó, Sombra, do R7. Qual que jogador, é o nome? CR7? CR7? É, não, o R7 da Record lá. Um jogador do Palmeiras aí se envolveu num acidente de carro e atropelou um rapaz aqui. Ah, coitado. Ah, mas quem foi o cara? Acontece. O jogador foi o... Tava Bruno sem carteira. Oliveira. Bruno Oliveira? Ah, esse aí eu não conheço. Ah, é da base, da FIFA. Então pode dispensar ele. Tava sem carteira. Mano, quem? É o seguinte, quando o jogador não tem a menor importância e nem é conhecido, o nego coloca lá, jogador do Palmeiras. Quando é conhecido, o nego coloca assim, Valdívia fez, né? Marcos fez. Exatamente. Quando você vê lá, olha, jogador do clube e tal, outro dia o jogador do Cruzeiro... Léo Bonatini. Fez alguma bobagem. Foi no trânsito, né? Deixa eu ver, bom, deixa eu ver quem que ele fez. Ele não parou na blitz, depois nossa, virou o cara que era dos juniores, mas falou, para. Foi emprestado, você viu? Mas tava, a pressão tava alta, não foi pra Espanha. O que acontece aqui, Sombra, eu acho por exemplo, que assim, alguém do estádio faz uma bobagem. Você vai lá, alguém do estádio faz uma bobagem, você vai ver, foi Mota. É. Né? Não, mas é que tá... Quando tem importância, você fala assim, mano, fez bobagem. Fez bobagem. É. Não, mas a manchete é ser integrante do estádio no Verde. É, o complicado aqui na notícia, Sombra, tudo bem, um acidente, todo mundo tá sujeito aí, ou acometeu ou sofreu o acidente, né? Pode mas ajudar, o problema aqui é que, pela informação da R7 aqui, é que o jogador não foi procurar saber aí como é que o cara tava aí, muito menos prestou socorro na hora do acidente. Aí já é complicado, né, mano? Sim. Aí e tava sem carteira. É por isso que ele não foi prestar socorro. E calma, tá no Palmeiras. É, então. O que é pior? O Palmeiras tá desgovernado, tanta tragédia, o que é o pior? Desgovernado. Que fase, velho. O que é pior no atual momento? Governo. O que é o pior no atual momento, Zé? Você atropelar alguém ou então cometer algum tipo de irregularidade e alguém sofrer um acidente por sua causa? Você não estar habilitado e não prestar socorro ou jogar no Palmeiras? Qual das três é pior? Palmeiras, né? Não, Zé, entende tudo. Ah, é. Mais fácil de resolver. Um abraço, meu amigo Sheraton da Nike. Sheraton, patrocina o Palmeiras lá. Ah, René Rosa mandou a informação. O Cruzeiro chato também quer o Álvaro Pereira, do São Paulo. Mas o Cruzeiro não voltou com o lateral esquerdo que ia ser vendido hoje? Ele voltou? Que é elenco, né? Eu não tenho Cruzeiro que é lateral do Santos, que é lateral do São Paulo. O Cruzeiro também, vou te falar. Oh, beleza, ó, manda aí o Ricardo Goulart. Porra, aí é um baita negócio. Precisamos deverasmente de elenco para manter o campeonato brasileiro. Conseguimos trabalhar. Muito bem, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Ligue, participe ao vivo com a gente no 3284-7097. Quem ligar e disser HDI Seguros é de bate-pronto, ganha uma bolsa térmica da HDI. Também quem disser só nova linha Bozano me garante o barbeá fenomenal, ganha um kit Bozano. Vai tocar as drubas, mano. Vamos lá, vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? Rafael. Rafael do quê? Rafael Dias Aguitone. Como? Panetone. Olha, olha daqui a pouco a batera do Rafael William, que ele engoliu várias Duracell, Cedo. Bonitinho. Olha. Ô, Rafael, e quantos anos? Olha que bonitinho. Mas de coelhinho na barriga. Um pouquinho de tamborzinho. Calma, gente, o cara tá falando da idade dele. Quantos anos, Rafael? 27. 27, RG. Ah, comigo. É, consegui, baralho! Truco! Mas... difícil pra caramba falar com vocês, hein, meu? Pô. Tá, mas pera, pera, porra! Liga e desliga pra ver se consegue, velho. Não, olha, não, não. Troca a pilha desse cara, não é possível. Comi muito, viu, mano? O quê? O quê? Panetone. Você gosta de panetone, RG? Panetone é ruim pra diabo. Melhor é chocotone. Que chocotone que é melhor. Chocotone e panetone? Panetone, chocotone. Ah, mas tudo panetone. Só muda. Sabe o que é ruim? O ruim é o bolodoro, que é só a massa sem nada. Que isso, bicho? Bolodoro tem. Bolodoro é a massa. Não tem nem fruta, nem chocolate, nem porra nenhuma. É um pouco de pior ainda, então. É ruim pra cacete. Mas vendo. Não sabia disso aí, não. A porcaria. Ô, amigão, e qual bairro? Como é que é? Desculpa. Qual bairro que você tá falando? Ermelino Matarazzo, Zona Leste. O Ben já tá aí, não, né? É... não. Ainda não, tô de férias. Onde é, professor? É de São Miguel. Ah, aí é perto de São Miguel. Eu sou o GPB também. É isso mesmo, RG. E, ô amigão, você trabalha com o quê? Trabalho com TI. Pô, só tem, ó. Sombra, o pessoal que trabalha com TI, cara, eu acho que tá assumindo o posto líder dos ouvintes do Estádio 97. Porra, mas eu li essa porra que é ti. É ti, porra. Ti. Mas estão roubando o posto dos porteiros, dos segurança, que antigamente ligava mais. É sério, velho. Os motoristas de ônibus. E das primas também. É. Nunca mais ligou uma prima aqui, né? Não. Não, mas lembra que ligou uma vez um porteiro? Porteiro do Zona? Ligou, porteiro do Zona. Não, mas uma prima ligou também uma vez. Ligou sim. Ligou e falou quanto falou que era. Falou pra caramba, velho. Entregou. Podia ligar mais, né? É que elas, José. É que elas não ligam não porque essas horas estão ocupadas, né? Essa hora? Essa hora já? Okay. Essa hora estão ligando pra elas. Né? Oh, mas, gente... Essa, é a hora, né? Essas zonas de bairro ruim que eu ia lá muito, levei até o Sombra no 237. Nossa, mas era muito ruim. Mas é bom. Muito agora ruim. A coisa também? Funciona à tarde. Você tomou banho depois com álcool? À tarde, não fica aberto a tarde inteira. É por isso que o Sombra sai à tarde. É, o Sombra dá uma volta à tarde. Ô Zé, olha quem que o Sombra foi seguir, velho. Ô Zé, eu levei num pulgueiro tão grande que a pulga começou a picar ele, começou a se coçar dentro da zona. A pulga picava ele. Peraí, agora a pergunta que não quer calar é a seguinte, Sombra. É. Que cargas d'água você foi acreditar no Portugal? Eu e o Mano tava. Tava eu e o Mano. Eu não acreditei, não tinha nada pra fazer. Foi isso. Tá. Vem conosco. Você também, Mano? Você foi nessa porcaria aí? Lógico. Ah, o mano hoje não, mas o hoje mano, não vai mais. O mano já foi periferia. Ué. É. Agora ele eu é. Eu sou, rapaz. Nível... Lógico. Eu é sou, bom. Aqui é periferia. Era, aqui é era. O mano se assim, androgenou. Agora eu não faço mais. É. Imagina, aqui é quebrada, puta mano. Mané. E ô, Rafael? Torce pra quem, meu? Palmeiras, mano. Aqui é Verdão. Fala. Futebol Clube. Meu Deus. Rapaz, olha. Como é que você tá se sentindo levando um não do Curitiba? Não, calma lá. Calma lá. O Curitiba fez uma contraproposta. O Alexandre, o Matos lá vai estudar e com certeza vai fechar um bom negócio aí pro nosso time, pô. Mas daqui a pouco vai fechar esse Robinho mais caro que o Dudu. Vai ser vai. Mesmo. Mas é uma fase, né? É mais jogador que o Dudu, viu? Dudu é enganador. Esse Robinho aí. Ele é meia atacante, certo? Meia direita, meia esquerda, pode jogar de meia central. Meia atacante. Ele seria titular no Palmeiras hoje, velho? Vamos pensar sério. Ele viria pra jogar mesmo, titular? Acho que não. Porra, o Portugal no Palmeiras? Pra substituir o Valdívia, né? Então, é isso que eu ia dizer. Todo mundo 100% bem motivado, vamos fingir que isso aqui é um videogame. E todo mundo tá bem mesmo. Setinha pra cima. É. Os titulares meias do Palmeiras, ao meu ver... São Valdívez, é Roberto e o Alione tem chance de jogar também. Esse Robinho não é tão necessário assim. É que o Valdívez se machuca piqueta, não quer jogar, vive assim. Mas não é um jogador pra se pagar esse dinheiro todo aí não, gente. Cuidado, esse cara jogou no Santos. Ele passou pelo Santos. Ah, jogador mediano. É um médio, é um nota 5. Não gente. É porque tá no Curitiba. Porque o Everton Ribeiro estava sim, no Curitiba. Galgou o Cruzeiro. E, vem, e foi duas vezes eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Tem nada a ver. Esse Robinho... Já tá lá uma não, cara não é que ele Santos. É ruim. Ele não é ruim. Não é ruim. Mas também não é um jogador que eu acho que vai agregar. A gente já conhece, né? Já viu jogar, quer dizer, tava aqui na praça. Agora, tem que ver se dentro do esquema do Oswaldo de Oliveira, ele acha que é um jogador lógico, importante. Deve porque ser. Porque o Oswaldo deve ter lá o esqueminha dele já desenhado. Rafael claro. Marques de centroavante. Três meias. Né? É, sei dois lá. Ah, deve, é, todo mundo fazendo isso. Nós estamos tremendo. O Santos pode me pagar o que deve ou não? Ah, vai, caçado. Ô, Rafael... Fala, Mota. Pode falar. Ovo, e o Zé Roberto, hoje, a grande contratação do Palmeiras até agora foi o Zé Roberto, né? E hoje se apresentou. O que você tá achando aí? O Palmeiras tá muito devagar. E tá a cara do Zé Pequeno, isso sim. Eu não entendi. Você pode repetir, por favor? A grande contratação do Palmeiras até agora foi o Zé Roberto, certo? Porque você não vê grandes nomes no Palmeiras. Ah, mas nesse acho ponto também, tá ouvindo, qual foi a grande contratação tá ouvindo a gente. Do São Paulo? Qual ouvinte, acho que não tá ouvindo. Tá ouvindo, ouvindo Rafael? Rafael? Ele não tá nos ouvindo. Não tá ouvindo. Infelizmente caiu a ligação. Ah. Acho que caiu. É Palmeiras. É a ligação é palmeirense. Não deu. Ele tá agonizando ali, peraí. Rafael! Tá gemendo. Você está nos ouvindo, Rafael? Não tá. Infelizmente não está. Só gemendo. Só tá vamos para mais ouvintes. 3284-7097. Pensa no seguinte. Pensa no seguinte, ouvinte, liga e morra ao vivo. Cadê aquele negócio do juramento que você fez? Do qual juramento? O dia que você se tornou um radialista. Que juramento? Você lutaria pelo ouvinte até as últimas consequências. Não existe esse nome. No livro. Você assim, parecia, mano, aquele cirurgião que da primeira cuspida de sangue você falou, já era, game over. Próximo, traz outro na maca. Tá chovendo lá. Você não fez o menor esforço pra tentar salvar o ouvinte. Meu. É, também achei. Enquanto você já aconselhou uns que queriam se matar. Você tá aparecendo aqueles médicos lá no Pearl Harbor. Você assistiu esse filme? Assisti. Legal pra diabo. Sabe quando chega os caras sem perna? Pra fazer assim, ó. O cara só chega a cabeça na maca, o cara, o doutor atende. Aí o cara, não, esse não tem chance. Só vai fazer um xizinho na testa. Próximo! Só faz um X na testa, assim, sabe? Esse aí já era. Vamos lá, doutor. Alô! Alô! Quem fala? Eduardo. Eduardo do quê? Mariano. Macedo. Hã? Macedo. Macedo, só isso? Só isso. É, e quantos anos, Eduardo? 33. Consegui, baralho! Truco! Halloween! Aí, RG, tá chovendo aqui na região da Paulista, hein? É, começou mais cedo. Que cor que tá, RG? Mais cedo, olha o trocadilho. Vocês nem pegaram o trocadilho da RG aí, mano. É forte. Mas, ô Macedo, qual bairro você tá falando? Tô no Barreta Neves. Barreta Neves. Barreta tem uma rima ótima, André. É São Bernardo ou Santo André? Onde é? Que São Bernardo. Você morou na Rua da Delegacia. Eu morei na Rua da Delegacia. E você conhecia quem lá? Do lado do antigo Mercadão. Aí tinha um Mercadão, não tinha? Eu sou GPBs também. E daqui a pouco é forte que o Sombra vai revelar a promoção internacional no programa. Não é hoje, é segunda-feira na zona. É segunda-feira. Eu tô dizendo hoje pra segurar o gente. Ô, mano, o que você acha do Rick ter pago a fiança do Renner? Ele falou que ia acabar com a dupla. Ele acabou, acabou, mas ele pagou a fiança do cara. Devia deixar esse cara morrer atrás das grades. Demorou também. Ok. Rick. Ô, Macedo. Pior que agora tem dois solos, né? Aí no Baeta Neves aí tá chovendo ou ainda não, cara? Aqui na Paulista tá tendo uma chuva aqui, tem um vendaval pra falar a verdade, que você não sabe nem a direção da chuva aqui. O tempo tá bom aqui. É, aqui tá caindo o mundo na região da Avenida Paulista. Ainda bem que vai ter um dia sobre o aliás, programa. Viu, Vieira? Aliás, uma baita de uma pisada na bola da Polícia Federal, hein? Por quê, Arjão? Com relação a isso aí, porque quando ele atropelou e matou lá a primeira pessoa lá, depois os caras contrataram ele pra fazer campanha, porra, publicitária. Então você tá louco. É. Aí o cara vai dar. Mas do quê? Quem? Da segunda. Quem? O tal do Rudolfo. Da dupla. É, o da dupla lá. Ah, ele é residente. Postar a hashtag ainda não ele foi. Ele é residente? Matou. Não, não sabia. Né? Pra você ter uma ideia. Ele matou. Depois, mano, que ele se envolveu no crime que faleceram as duas pessoas, ele tomou umas 104 multas. Caraca! E até hoje tava dirigindo. Fora as pessoas que morreram ouvindo o CD deles, nossa, que era ruim pra cacheta. O ranking tá aqui. Primeiro, Renner, primeiro lugar no ranking. Zé Antônio! Não, Zé Antônio! Zé Antônio! Antônio não! Toma muita multa? Multa! É mesmo? Imagina, toma nada. Quem você dirige ainda, Zé? Quem toma mais? Pé de taco. Ó, o Zé Antônio tem mais pontos. O Zé Antônio tem mais ponto do que a perna da Andressa Uraki agora. Ele tem mais ponto que o Palmeiras nos últimos 5 brasileiros. Não é Andressa Uraki, gente. É Andressa Buraco. Vou botar o Zé... Ela saiu do hospital já, não? Não, tá contra a bactéria. Voltou uma bactéria. Vou botar o Zé e o meu filho Vinícius por quem leva mais. Né? Porque e o Chuchu. Põe o Chuchu também nessa aqui. Ô, Macedo. E o Portuga gosta de dar um nosso ranking aqui, amigão. Você trabalha com o quê? Eu trabalho em logística e a empresa tá de greve, cara. Desde terça-feira. Mas você dirige o quê? Van, caminhão... Não, a gente abastece a linha de montagem. E que consiste isso, abastecer a linha de montagem? Você coloca gasolina no caminhão? Não, é uma empresa automobilística que a gente trabalha, que eu trabalho. Sim. Qual é a empresa? Ela tá de greve desde terça-feira. Então deve ser a Volks, né? Já que você mora na Mercedes, tá de greve. Todas estão, né? A Mercedes também tá. Né? É, tem um monte lá. Companheiro, põe a mão na cabeça, eu sempre aprendi que esse negócio de greve, né, não leva nada. É. Você fazer greve num país estabilizado não leva nada. Volta pro seu trabalho. Muito, né? Eu trabalhei tanto nesse país. A coisa tá boa, mas, amigo. Não reclama, greve... não, Lidia. A coisa tá maravilhosa. Você não viu aquele meu vestido? Coisa maravilhosa, aquele vestidinho? Nossa, que tesãozinho. O que é aquilo? Uma capa de bujão? Nossa, posso falar? Você pegava. Aquilo é uma persiana. Aquele meu pegava vestido, a coisa mais... Sabe o que parece aquilo? Sabe aquelas rendinhas que você coloca em cima do galão de água? Você não reclama, não. Bujão de gás. Não reclama, não, meu lindo. Eu tô muito bonito. Você pegava ela ou seu lavo com aquilo? Pelo tamanho que é, se você jogar no mar... O que você traz de garoa? É uma tarrafa, velho. Ó, amigão. Mas você tá de greve ou você foi demitido? Porque teve um corte aí, acho que de 800 funcionários, não, é isso? Não, eu, graças a Deus, eu tô na parte da greve. Não recebi a cartinha de demissão. Teve um não. corte no meu dedo. É que não chegou ainda, velho. Você vai receber. É, vai a chegar. Minha chega depois da greve. Sabe por que você não recebeu? Não, porque o correio... chegou, mas não é de demissão, não. É que o correio também tá de greve, entendeu? O correio também tá de greve, a sua carta tá atrasada, mas vai chegar, velho. Mas você chegou uma cartinha pro você dizendo o quê? É um informativo que eles contam com a nossa presença no ano de 2015. Ah, não acredita nisso não, velho. É igual o presidente falando de técnico de futebol, tá prestigiado. É aquele convite de casamento vota, pra mim. Vota não, na pô. Dilma, né, velho? Vota nela e agora aguenta as consequências. Pode votar, meu lindo. Muito obrigado, um abraço pra você e pra quem for da sua família. Muito obrigado, viu? Mano. Prosseguindo, mano. Vamos lá, amigão, que time que você torce? Tricolor. O tricolor voltou hoje. Ô, Muricy, você voltou a trabalhar? Antes do Muricy, eu só quero dizer como o governo deu possibilidade de matricular. Volta, Muricy, JJ, pronto, JJ. Uma pessoa que dizia tricolor era corintiano. Sai, hoje em dia é São Paulino. Sai, é JJ. Volta, JJ. Boa noite. Onde você tá, JJ? Tô vendo a sessão da tarde. Você foi lá na representação? Não, chuva não. Eu acho que o ex-presidente, eu gosto muito. Acho que ele fica ligando pras pessoas no Morumbi. E aí, o que ele tá fazendo? Ele tá na piscina fazendo a unha. Agora descobriu uma tal de palha mexicana. Ah, é? Tá tomando sorvete no clube. Paleta. Do México que eu gosto mesmo do Chaves. Morreu. Fica um sujeito ridículo com a raquete de tênis e de short. Ele nem tênis joga. Precisa provar que é presidente. Precisa provar que tem... Ele não sabe que me ligam. E a negociação do Júlio tem meu WhatsApp. Você já teria resolvido essa parada? Fica essa novela aí. Como que o senhor teria tratado a negociação do Dudu? Vem pra cá, meu filho, quem recebe meu dinheiro, aqui não tem necessidade. Jogador recebe debaixo do chuveiro. Mas o que você falaria pra ele que escolheu o Corinthians? Falou que ele prefere jogar no Corinthians. O que você falaria pra ele? A gente ia tratar ele, né? Da vermifugo. É vermifugo. A gente ia tratar, essa peste. Não sabe nem falar, o Anta. Certo. Adoro você, fala assim, mano. É nóis. Eu gosto de você também. Vai, Zé, andar. Oi, boa noite pra vocês aqui, viu? Você tava sumido agora. Eu sou candidato. Você é candidato? Do... Que lugar que você tá na pesquisa? Demorou, hein? RG, eu vou dizer o seguinte. Você demorou, hein? Ô, meu velho, o São Paulo tem inveja do Corinthians. Ah, porque, nossa. É só nós começar a dever, eles também vão começar. Eles vão começar a dever junto. Eduardo. Oi. Me diz uma coisa. O São Paulo trouxe o Bruno, lateral direito, cara do Fluminense, o Carlinhos, um dos melhores laterais esquerdos da história do futebol brasileiro, que agora... Meu Deus! Não, é lógico, eu tô fazendo uma brincadeira. Mas pros nossos padrões é um bom lateral, sim, né? Trouxe, então, Carlinhos. Deve chegar o Wesley, dizem que o Wesley vem aí mais pra frente. Thiago Mendes. Dizem! O São Paulo também contratou o Thiago Mendes como volante. Uma promessa, que é um volante meia, né? O Daniel. Tem esse Daniel também. Bom, com essas contratações que estão aí, a ida do Kaká, que foi embora, né? Você acha que o São Paulo briga por títulos ou precisa mais para brigar pelos títulos? Briga sim, só precisa de um zagueiro. Você viu que só foi o Wesley sair do Palmeiras no jogo dos amigos e ele já fez 3 gols já com o pré-contrato assinado, né? Ah, é? Não sei. O Wesley fez 3 gols no jogo dos amigos. Só que o jogo se matou. Ele fez mais no jogo dos amigos que a carreira... Ele fez, exatamente. Amigos do Thiaguinho contra amigos da dona... da mama brusqueta. Ele fez 3 gols. Eu falei, só foi contratar o Tricolor, contratar ele já meteu rede. Agora, cá entre nós, eu vou falar um negócio. Até isso os caras reparam. Você tava assistindo o jogo dos amigos, como é chato ver esses negócios de jogo dos amigos, cara. Nossa, muito chato. Juro por Deus, eu acho muito chato. Também não vejo isso, não. Eu não aguento. Aquele jogo, tudo bem, o pessoal curte, foram 50 mil pessoas no Maracanã. Zico, que coisa mais tenebrosa. Parece que não termina nunca. Porque o negócio... Ai, tudo é festa. Nunca tenho visto, que você volta na televisão, eu fico assim, em controle, né, pra cima, pra aí, tá lá, jogo do Zico. Aí o cara sai driblando, o cara deixa, aí o cara vai até dentro do gol, aí Parece... E falta quem, o Eduardo, São Paulo? Eu acho que precisa de um zagueiro. Um zagueiro bom, cabeça boa ali atrás. Porque você coloca ali, ó, o Antônio Carlos que tá no banco. Tem o... Edson Silva. O Rodrigo Caio que tá voltando. Edson Silva é enchedor de laje. Olha, como assim? O... É o quê? Mas ele encheu bem a laje no ano passado. É, ele fez vários jogos bem, o Cabeção fez, é, ingrato. Foi bem, ingrato. Silva. É que o no momento em que caiu o mundo. É que o meio campo tava segurando mais. Tem uns 15 minutos tá assim já, Rie. Vai e o Tolói? Tá fechando. Não, o Tolói é bom, o Tolói é bom. Só e que o Paulo Miranda? Ele machucou, ele tava na melhor fase dele no tricolor. E o Paulo Miranda? O Paulo Miranda também... Paulo Miranda não serve pra nada, cara. Ele joga de lateral, não vai bem. Vai na zaga, não vai bem. Quanta ingratidão. Mas o ouvinte, ele não tá errado, não. Sabe por quê, gente? Falando sério. Ah, mas o Edson Silva no passado... Não, mas calma, Vieira. Eu concordo que ele não é o craque, mas pô, o cara joga só pra terminar o raciocínio, é o seguinte... Quando você tem uma dupla de volantes de respeito na tua frente, fica mais tranquilo. Corinthians, tudo bem. Teve uma época que o zagueiro do Corinthians era o Batata, filho. Tinha dois puta volantes. O São Paulo teve Ed Carlos. Ontem a gente tá falando de Carlos, jogou no Atlético Mineiro, faz até gol, campeão da Libertadores. Quando você tem dois volantes malandros, a bola chega mastigada. E não é só isso. Quando você sabe ter postura defensiva, postura... Bem protegido. Sabe se proteger. Um zagueiro ruim bem protegido, não é... O Edson Silva, ele vai muito bem na bola aérea. Só que, não é, às vezes ele tem que sair no mano, e aí ele toma eu também, concordo, eu acho que um time pra ser campeão, não significa que o Edson Silva é um cara que não é dotado de grande técnica, que o time não possa até ser campeão do mundo tendo o Edson Silva. Sim. Acho que pode sim. O Corinthians e o Batata, você lembra do Nenê zagueiro, mano? Ué, mas um jogou com o Fábio Luciano e outro jogou com o Camargo. É, depende de quem tá jogando na tua frente, né? Mas o Peter Rincon. Mas aí eu te falar. O São Paulo aí é você. Aí põe nós aqui. O São Paulo foi campeão do mundo com três zagueiros. Sim. Né? Dos três, um, eu acho que era bom, nota 7, nada mais do que isso. E os outros dois eram bem mais ou menos. Mas quem era o 7? O Ed Carlos, sofrível. O Ed Carlos foi melhor que o Lugano. Mas Sombra, quem era o 7 pra você? Pra mim, o zagueiro era o Lugano. A época, 7. Muita garra, mas tecnicamente, você entendeu? Ele tinha, era nota 10 no mentality, vigor nota 10 no vigor físico, na raça, mas no técnico, ascensão sobre companheiros. E os outros eram Fabão e Ed Carlos. Só que tinha lá Mineiro e Josué, jogando muito. Mineiro e Josué, meu. Danilo mordida... acompanhando o ala do ala adversário. Era o Zidane. Então tudo depende também do esquema. Sim, agora, sim. Eduardo, eu te perguntar uma coisa. Você falou que dá pra ser campeão com esse time. Eu tenho uma visão diferente. Eu penso que o São Paulo precisa de um jogador de meio ataque que seja um pouco mais ágil, um pouco mais rápido. Nessa, vou dar um exemplo, tipo como era o Lucas, tipo Dagoberto. Aí você fala, mas você quer o Dagoberto? Não, acho que a fase do Dagoberto já foi, passou. Ele nem tem hoje, acho que mais o mesmo gás de antes, né? Pra compor elenco no São Paulo, será que não seria uma boa? Mas São Paulo, acho que nesse sentido de arrumar um jogador de mais velocidade... É que naquela posição ali o São Paulo tem o Kardec, o Pato, o Osvaldo, né? Então, mano, mas é que tá. O Kardec, eu não vejo fazendo uma função que faz o Lucas e faz o Dagoberto. Entende o que eu tô dizendo? E Sombra, mais uma informação, o Dagoberto no banco não faz bem. Informações, inclusive, que eu tive de amigos de Minas. Ele não voltaria porque ele teve uma época que ele se queimou com o Muricy. Então, mano, às vezes é aquele cara que pode fazer o terceiro homem de ataque, que ajuda a recompor, às vezes, pra fechá-lo, subida de lateral. Sim. Mas que, pô, tem técnica, tem velocidade. Você entendeu? O Lucas é o perfil do jogador que eu entendo como um jogador que seria necessário. O Dagoberto, nessa linha, assim. Acho que seria um jogador interessante. Rapaz, olha, que é um temporal na Paulista agora. Coisa, que hein? A gente não consegue enxergar quase o prédio do lado. Se a gente sair do ar, você sabe por quê. E o vento? Não era mais fácil pegar e fazer uma canaleta que leva daqui da Paulista pra Cantareira? Mas é isso que precisa. Falta investimento aí. Fizeram a transposição do Rio São Francisco. Olha, a canaleta eu falei de brincadeira, viu? O investimento em São Paulo é um metrô. Você só fala isso da solução. Fala, Eduardo, e aí, o que você acha, cara? Você acha que essa novela do Dudu aí, será que esse cara aí não seria um quase Lucas aí pra jogar pelas pontas? Um jogador bom. Ele? Eu não sei, eu vejo, por exemplo, os dois são rápidos. Acho o Lucas. Não sei se é porque ele vestiu a camisa do São Paulo, eu achava o Lucas legal pra caramba, bom jogador. Mas eu preferiria o Lucas. Legal agora lá no Paris Saint-Germain. Eu vou dar um exemplo de time que eu acho do São Paulo que, brincando de videogame, que eu acho que poderia brigar por títulos, tá? Se o São Paulo tivesse ali na frente, Lucas e Kardec ou Lucas e Luiz Fabiano, entende? E você tivesse ali atrás, ali é o Michel Bastos, se você tivesse o Ganso, né? e você pudesse compor o meio de campo com esses dois homens de criação. Porque o Lucas... Motinha falou que é o ganso atrás. Porque o Lucas, ele dá pitada, aquela ousadia. O São Paulo não tem um jogador ousado. Quem teria que ser esse jogador da ousadia, do drible, da velocidade, do que tá lá, é o Pato. É. O Pato é bom jogador, tem técnica para isso, mas ele é muito inconstante. Se o Pato... Voltar, né? Se o Pato for um jogador constante desses, e o, também o Muricy entender que ele deve ser escalado dessa maneira, aí eu até entenderia que o São Paulo poderia brigar por títulos. Mas do jeito que é hoje, acho que não briga, não. O Pato sendo nessa condição que você está falando, o Pato e Kardec é um ataque bem legal. Mas eu acho. Eu acho que o São Paulo precisaria de um jogador. São Paulo precisaria de um jogador. Só um minuto, gente. Que o moleque joga a bola. Repita, joga. Repita, Eduardo, repita. Hein? Eu acho que é falta do Muricy chegar, chamar o Pato na chincha, igual ele chamou o Luiz Fabiano. O Pato sabe jogar bola. Lógico falta que um sabe. Pouco de vontade e, sei lá, alguém rápido do lado dele ali. Porque o Ganso melhorou a hora que o Kaká voltou. O Ganso tava um passe aqui, um passe ali. A hora que o Kaká voltou, deu uma estimulada no time inteiro ali. O time inteiro jogou bem, foi outro time. Mas ele melhorou. Aí agora vamos ver com a saída do Kaká, né? Mas ele melhorou por quê? Porque os volantes adversários tinham que dividir a atenção entre marcar o Kaká e marcar o Ganso, sobra mais espaço. Eu acho, pra mim, o São Paulo precisa de um jogador com as seguintes características, parecidos com o Messi, Cristiano Ronaldo. Não, Wellington Nem. Ou o Tyson. Mas eles têm jogadores. O Wellington Nem, ele faz um papel. Mas o Wellington Nem não é só lado, não. É que ele é o segundo atacante. Faz a mesma coisa que o Lucas faz. Outra sombra. Vamos ver essa Libertadores. O tá São jogando. Paulo tentou o Wellington Nem, né? Você foi tentou. Lá. Você foi, é difícil de você foi pra Boedo ver Grêmio e São Lourenço. Você teve lá. O São Lourenço é o campeão. São Paulo vai lá esse ano. Uma certa altura do jogo vai estar o 0x0 pro o jogo, ou 1x0 pro São Paulo. 0x0 pra quem vai estar? Ou 1x0 1x0 pro São Paulo. E o São Lourenço vai estar todo pressionando. E vai ter uma hora que vai precisar de um jogador de velocidade pra ser lançado e São correr. Paulo não tem esse jogador. Então, é necessário tem. Isso. Tem. O Ademilson e o Oswaldo. Mas não. Tem um nada, nasce ali. Mas às vezes, Sombra, pra um estilo de competição como a Libertadores, é necessário ter um jogador desse. Porque a bola vai vir espirrar, vai vir um balão, você vai ter que mas eu acho que é por jogo. Isso que o São Paulo tá tão tentando tanto o Dudu. Cara. Mas o Dudu é de velocidade tão rápida assim. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Ele é veloz. Velocidade, ele é muito rápido. O Dudu, ele me lembra muito o estilo do Jorge Henrique. Atacando, ele me lembra o Jorge mais Henrique. Veloz. O que mais pode, veloz que o Jorge o que daria até pra conciliar, você ter um jogador assim, você até poder escalar o Oswaldo, se dá o luxo de escalar o Oswaldo, só se você tiver uma compensação tão boa tecnicamente no resto do time, como um Conca, por exemplo. Sim. Ou o Diego, você entendeu? Porque aí ele deixa o Oswaldo e a rede. Ah, porque você fala, nossa, olha o meio de campo dos negros, os três que estão ali, ó lá. Os caras se preocupam mais. Tô vendo o Ganso, tô vendo o Diego e tô vendo o Michel Bastos cortando da esquerda pro meio. Sabe por que pode ter o Oswaldo? Que vai chegar 5 bolas no jogo. Você entendeu? Aí é um chimaço. Aí você chama a atenção. Aí ele sobra. Sabe por que sombra? Sabe por que dá pra ter o Oswaldo? Que com o meio campo deles vão chegar 5 bolas no Oswaldo. Ele pode perder 3. E 2 ele vai fazer. Mas não pode depender dele criar, não dá. Não dá. Sombra, você falou do Diego. Eu vi no Globo.com que o Fernebá falou que o São Paulo tava sondando o Diego lá. Certo. Será que isso é verdade? Seria gostaria jogador no meio campo, hein? Gostaria que fosse. Prefiro o Conca. Prefiro o Conca. Tá mais adequado no futebol aqui, até ele voltar, se adequar de novo. É, o Conca é uma realidade, tá adaptado ao futebol brasileiro, o Diego há muito tempo jogar, tá, né? Fora. Não que seja difícil o Diego voltar a atuar no futebol brasileiro, mas sempre tem aquela coisa, lá fora não se treina tanto, blá blá blá. Eu blá, acho blá. Que esse Diego é bom o pra Conca caramba, não machuca, né? O Conca joga quase todos os jogos, bate bem falta, tem uma baita qualidade. Eu prefiro, pra mim, o número 1 seria o Conca. Isso é verdade. O Diego joga todos, né? Cara. Se o Diego não fosse bom, não teria ficado tantos anos lá. Mano, o Diego joga muito bom. Também. Os dois ele jogou no Atlético, a época passou na Juventus, jogou. Ele não é um otário, ele joga muita bola, esse cara, velho. Eduardo! O salário do Conca, né? E do Diego também. Do Diego também, né? Baixo, é que assim, o São Paulo institui essa história do patamar aí dos 300. Só que todo mundo sabe que tem muito nego que ganha muito mais que 300 dentro do São Paulo, né? O Rogério, o Luiz Fabiano. É, então assim. O Pato. Então assim, acho que você tem que. Não, tudo, o Pato é metade, 400. Então acho que é o seguinte: você tem que ter o seu patamar para um determinado nível. Agora, num outro nível de jogador, você tem que ter um outro técnico. Deixa eu te perguntar, eu tô ganhando 1 milhão. Você tem que ter um outro técnico. Esse aí tá ganhando... Deixa eu ter perguntado, ganhou 1 milhão no Inter. Nossa, tá 1 milhão? Quatro vezes o teto do São Paulo ganhou. Mentira, 1 milhão? 1 milhão de reais. Esse anão de jardim aí, ó. Tem que jogar o cara na placa. Mas joga bem também. Joga muito. Chegou, cala a boca, Vieira. Não, Vieira, joga muito. Fala, mano. Vocês estão falando de chuva, começou a chover aqui também. É, mas se prepara que vai chover forte. Aqui tá caindo o mundo, cara. Diga, Manuel. Ô, Sombra, tô vendo uma informação aqui no site do Globo Esporte, cara. A FIFA liberou uma quantia de 187 milhões aí pros clubes que disputaram, pelo menos cederam, né, jogadores para disputar a Copa do Mundo, cara. Dentre os clubes brasileiros, sabe qual foi o brasileiro que mais arrecadou? Não. Atlético Mineiro, RG número 2. Ah, Galo, maravilhoso. Presença do Jô e do goleiro Vitor. Quanto de grana? 187 milhões de dólares para todos os clubes mundiais aqui, ó. Não, pegar, de reais, né, mano? Dólares, ô Jeg. Reais, mano. Ah, perdão, de... Olha lá o Jeg, quem é? Perdão. Olha o Jeg, quem é? 187 milhões de reais. O Dudu tá lendo e o Mano, ó, não. O Bayern de Munique, da Alemanha, foi o time que mais recebeu a remuneração da FIFA, Sombra. Ele recebeu 1.734.000 dólares. Certo? Bom dia. Caraca. Nada mal. Ó, o Real Madrid é o segundo dessa lista. Ele recebeu 1.297.000 dólares. O Chelsea é o terceiro com 1.253.000. O Barcelona é o quarto com 1.191.000. O Manchester é o quinto com 1.160.000 dólares. Aí dos brasileiros, ó, o Atlético Mineiro é o primeiro com 300.000 dólares. O Botafogo, meu Deus, Botafogo, pasmem. Por causa do Jefferson? É, por causa do Jefferson. Só por causa do Jefferson? 218 mil dólares, eu tô só arredondando aqui pela quantia. Porque... Ah, não, mas na época tinha o Lodeiro, né, que foi pro Uruguai, por também, isso que eu acho que tá aí. Também, também. O Palmeiras, 154 mil dólares, o Fluminense, 128 mil, quase 129, o Santos, 117 mil dólares. É, já é um dinheirinho, tá vendo? Já paga floricultura. O Inter de Porto Alegre, RG, recebeu 89 mil, São Paulo, 44.800, o Vasco, 44.800 também. E a Lusa? O Corinthians, 42.933, o Flamengo, 40.600. E o Grêmio é o último da lista aqui com 29.867. A conta, RG, bom até, né? Foi estipulado aqui um valor aqui pelo cálculo da FIFA para que eles pudessem fixar o valor. Era um cálculo de 2.800 dólares por dia do jogador na seleção. A Luz, o único cálculo que recebeu foi um cálculo renal. O cálculo renal. E o Grêmio Oliva, até na lista, é o último, né? Mas a gente não gosta desse negócio de Copa do Mundo. Né? Eduardo! Oi, fala, amigão. Deixa eu só falar um negócio. Ô, mano, vocês vão disputar outro festival de verão lá nos Estados Unidos agora? Vocês vão falar que vocês são 3 vezes campeão mundial? Não, se você tiver alguma dúvida, pera aí, antes de mais nada, eu preciso saber um negócio que eu acho que é... Não. Aliás, um ouvinte mandou mensagem aqui dizendo, avião dessa companhia que o Corinthians foi pros Estados Unidos não tem nem classe executiva. Tem sim, então esse cara é mal informado. Esse cara é mal informado. Primeiro, eu tenho que te fazer uma pergunta. Pode parecer enrolado no jornal, mano. Pera, só um minuto. Eu tenho que te fazer uma pergunta, amigo. Só que pode parecer ofensivo, mas não é. Primeiro, você sabe ler? Não! Pra que eu possa dar continuidade na pergunta, eu preciso saber a resposta. Você manda eu parar de falar pra fazer isso com o cara, velho? Calma, tem que saber, gente. Pode continuar, pode continuar. Só um minuto. Deixa eu falar aí. O rádio tem 2 canais. Sim. Um fala e o outro escuta. Sim. Então ouve agora direitinho. Toma um cartão amarelo pra você ficar esperto. Repetindo a pergunta. Toma amarelo. Amarelado. É o que eu falei. Amarelado. Pode parecer ofensivo, mas não é. Se você entender o contexto da pergunta, você vai ver que não é ofensivo. Você sabe ler? Essa é a primeira questão. Sou São Paulino, não sou corintiano. Sabe ler. Então tá. Você não respondeu a pergunta. Você ainda não me respondeu a pergunta. Respondeu a pergunta. Ah, sabe. Então vai lá, ó. Acessa aí. FIFA.com, aí você acessa ali torneios, tá certo? Tá escrito tournaments, mas se você quiser, se você tiver uma dificuldade... Como é que tá escrito de novo? Tournaments. Aí tem summer tournaments. Em português, torneios, tem ali, italiano. Tem ali, se você tiver alguma dificuldade e você não conseguir, você pode clicar ali em português, que tem a aba em português também, tá certo? Tá escrito Band aí vai summer aparecer, tournaments. Vai aparecer ali, tá certo? Não é não, negativo. Copa Verão Vivo! Inclusive eu tô dando passo a passo, Sombra, se você tiver alguma dificuldade também, você pode acessar e você vai conferir. Pode ir direto Copa pra você. Verão Vivo! Então, o negócio é o seguinte, primeiro, a Libertadores vocês foi na Gazeta, você tá reclamando? Sombra, tá escrito no site da FIFA Live Cameras, Live Summer Cup. Só um minutinho, Vieira, que eu tô terminando aqui, eu não terminei ainda. Então o negócio é o seguinte, você clica ali em campeonatos, amigo, aí você vai ver, tá certo? Tem ali Mundial de Clubes, aí você vai colocar ali, ó, Mundial, não é Intercontinental, porque ali tem discriminado no site da FIFA o que é Mundial, o que é Intercontinental. Tendo Mundial, você clica ali na aba, você vai ver que é o primeiro campeão em 2000 e depois em 2005 teve a segunda edição, que aí o seu time foi campeão. E aí, por diante, todos os anos tiveram um Mundial, tá certo? Clica ali, e se você não concordar com alguma coisa, você faz o seguinte, ó. saque@fifa.com, ou então você faz o seguinte, ó. zeblatter@hotmail.com. Negativo, eu só me baseio, gente, no que tá no site da FIFA. O site da FIFA é como se fosse um diário oficial. Publicou ali? Tá valendo, não publicou, não tá. Foi um dia histórico, o dia que passamos a novela, Simples assim. O senhor é tão babaô, o senhor é tão lambisaco do sombra, que você não fala que a Gazeta Televisão é a primeira Libertadores dele. E por que você não fala? Porque não vale nada. Você não perguntou. Seu babaô. Por que você não perguntou? Você não perguntou? É que você é babaô. Pergunta pra mim. É, mas na época que transmitia a Gazeta, transmitiu do São Paulo, acho que a TV Aparecida queria passar do Corinthians. Ah, é. Vê lá. Eu vejo a Globo hoje. Eu vejo a Globo hoje se estapeando pra passar o jogo do teu clube aí. Eu vejo lá. Opa, Verão Vivo! Vai ver mesmo, vê mesmo. Viva, viva. Vê, inclusive, esse canal que você fala que tá se estapeando, mostra que a audiência do São Paulo foi maior que a do Corinthians. Ah, é. E vê quanto cada um recebe. Vê lá. Não, você é isso aí. Isso é uma distorção. Isso é uma distorção. Distorção não. Isso é uma verdade. Ô, Eduardo! Oi! Tudo de bom, tchau, bom 2015. Deixa eu fazer um merchan, deixa eu fazer um merchanzinho aí. Faz. HDI é de bate-pronto. Ganhou uma bolsa térmica. E só a nova linha Bozano me proporciona um barbear fenomenal. Me garante um barbear fenomenal. Me garante. Ganhou um kit Bozano, você de greve aí vai fazer a barba, tá bom? Tá bom, mandar um abraço pro Ricardinho palmeirense, o Rogério corintiano, alemão palmeirense. E pedi pro RG mandar uma moela pra minha esposa. Qual o nome dela? A Patrícia. Patrícia, Patrícia. Você vai ficar muito feliz hoje, quando você receber o cartãozinho tapa na camurça. Pensei que você ia fazer um poeminha com a Patrícia. Fica muito... Agora, ô, amigão. Oi. E você não quer ganhar o Paulo Ar? Opa. Quê? Já? Opa, lógico. Ah, velho, então tem que ligar amanhã, porque amanhã... mas você caiu nessa, você é muito tonto. Isso aqui não vale nada, é vingativo. Vingativo, jogou baixo, joga baixo. Olha aqui, ó, já dizia o seu Madruga. Já dizia o seu Madruga, a vingança nunca é plena. Tomara que ele ligue e consiga amanhã. Eu quero ver. Ele é muito safado, velho. Eu torço por isso. Isso é sacanagem das grossas. Isso é sacanagem com o cara. Eduardo. Oi. Eu recebi uma ligação aqui, o dono da rádio mandou dar um par de ingressos pra você ir na festa premium do Energia na Véia. Oh, aí, chupa, trouxa! Show do Paralamas do Sucesso. Olá, trouxa! Oh, aí sabe o que você faz, velho? Você pega esse par de ingressos e abana com ele. Festa da Juventus, da Energia da Véia. É, então tá vendo? Você gosta da festa, não gosta? Opa! Então você vai ganhar um par de ingressos, você retira a partir de segunda-feira aqui na Energia. A partir de segunda, viu, Bá? Ó, aí você pega os dois ingressos, abre ele assim, como se fosse um leque e se abana. É, mas ele vai na festa. Mas ele vai. Eu também vou. Mas o ar-condicionado seria a segunda opção, que eu já tenho em casa. Ah, tem nada! Tem nada! Ó, a pior mentira é que você conta pra si próprio, velho. Tem o quarto da passar uma pizza, velho. Ó, se você tivesse um ar-condicionado aí, viu, Mané? Ó, Mané, se você tivesse um ar-condicionado, você não ia vir babando. Quero! Parecendo aquele moleque que quando vê a porta dos desesperados ali, abre teu videogame. Ah, mas um a mais sempre é bom, mano. Mano, é, sempre é bom, velho. É da hora, lógico que é top. Valeu, amigão, obrigado aí. Falou, obrigado aí, parabéns pelo programa seu e do Benja lá na Fox, hein, cara. Obrigado, parceiro, tamo junto, mano. Um abraço. Falou, um abraço, um abração aí, bom ano. Imagine que você tá no seu carro esperando o sinal abrir, de repente batem na traseira do seu carro. Ainda mais agora, chuva, ruas molhadas, né? Um granizo. De repente aquela freada atrasada, muitos carros destruídos, hein. Aí você desce pra... Como assim, destruídos? A enchente. Granito. Arrastaram... Granito? Uma loucura em São Paulo. Bom, explica tá caindo pra eles, granito. Momento então, que eu tô do lado de fora da Bandeirantes, eu tô lá fora hoje. Aí você tá no seu carro esperando o sinal abrir. Não. De repente, pumba! Batem na traseira do seu automóvel. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre. O motorista do outro carro é o Anderson Silva. Você não vai discutir com ele só por causa disso, vai? E nem precisa. O Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto estará na sua mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do carro, não deixe de cotar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. O preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor. Tô aqui. Ah, não. E o Juca, velho? Como foi o fim de ano dele, Natal, Réveillon? Juga, nesse exato momento ele tá correndo, abrindo a lona pra cobrir o pianinho dele, velho. Porra, ele deixa o piano no quintal? Tá louco? E nesse verão, ele abre, tem um toldo grande, só que a ventania foi muito forte, a enxurrada foi muito veio forte. Veio de lado a chuva, né? É, tá muito esquisito. Mas não é ruim isso, velho, ficar com o piano assim ao relento? Você sabe que o Juca, ele é diferente. Você sabe que eu vi o filme do Síndico, Tim Maia, ele tocava naquela banda do Tim, Juca? Sim. Era ele ali na banda guitarra. Ele tocava pra caramba. Aquela hora que você vê os negros ali fazendo uso de um monte de coisa, deles era o Juca. Não! Juca doidão. Era. Eu gosto daquela parte que, ó, a partir de hoje ninguém mais usa álcool. Pô, você viu? Ninguém mais usa droga, ninguém mais fuma. Não tem merda dessa magnetizada aqui, não. E depois? Aí ele vai e pega o... É, e depois? Só tem pilantra escroto e filho da puta. É. Ô, velho, mas você viu? Disseram que cortaram a parte que o Roberto Carlos esnoba ele. É. Mas ele entrega, né? Quem esnobou quem? No filme. No... O Roberto. É, ele entrega no filme. O Roberto Carlos. É que na versão que foi na Globo, editaram, né? A biografia. Mas é verdade isso? Será? É. E que o Roberto também deveria dar uma passada de perna nos amigos de conjunto, né? Pelo menos é o que. O filho dele até falou sobre isso. O Tim não tinha papa, velho. Tem um programa que você pega no YouTube, ele foi no Jô Soares. Nossa, ele arrebentou. Ele arregaça a Globo, velho. Mas é mesmo? Ele arregaçava quem precisava. Ele arregaça. Ele ficou muito tempo banido da Globo. Os caras faziam campanha contra ele. Ele era muito louco, nessa merda. Né? E tem um detalhe: não é? Ele dava nome. Ele mediu o nome do cara. Mas ele era muito louco também. É assim. Ele era excelente, maravilhoso. Talvez o número um da música brasileira possa ser um. É o maior cantor do mundo. Talvez a música brasileira tenha vários números um, mas ele. Mas tem que ser um deles. Mas não diz que os gênios são assim? Hã? Não diz que os gênios são assim? Mas o que impressionava nele, eu acho assim, a forma como ele conseguia ser versátil. Ele podia fazer um som romântico, um som balanço, um funk. Ele manjava até muito, Até o jingle ele fazia, era bom. É verdade. Tudo ele fazia. Ele versatilidade muito. Dele era. Você viu que ele foi lá pra fora, os caras botaram ele pra correr, velho? Ele é muito louco. Muito louco. E o filme tá muito bom, tanto os dois atores. Ah, foi legal. Muito bom. Mas a trilha é pra falar. Sim. Pra contar piada. Aí, Joãozinho chega em casa. Tipo, mano, assim, né? O Joãozinho costumava ligar antes pra mãe pra avisar pra fazer sanduíche, as coisas. Nesse dia ele não ligou. Aí chegou em casa, entrou em casa, todo molhado, todo ensopado. Aí a mãe virou pra ele e falou assim: Joãozinho, por que você tá todo molhado, Joãozinho? Ah, mãe, porque hoje foi o dia de brincar de cachorro. Mas Joãozinho, você tá louco? Desde quando brincar de cachorro é pra se molhar desse jeito? É que hoje eu era o poste. Ah, não! Para! Brincadeira! É forte, Brasil! Esse é o Estádio 97, no oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Também o oferecimento de Bozano. Vamos fazer a barba, mano? Opa, ao som do Racional do Tim Maia. Antes, por favor, um homem na estrada. Não é esse o homem na estrada? Oh, não, esse é Racional do Tim Maia. É verdade. E nunca mais voltou. A batida do homem na estrada foi baseada nessa música aí, mano. Essa música do Tim Maia. Muito bem feito. Esse álbum do Tim Maia é o melhor que tem, cara. O Racional. E dizem que o nome Racional é por causa em homenagem ao Tim Maia. Sim. Não, não era por causa do da seita. Não, a filosofia racional dele. Do quê? Do nome de Racionais? É. Fala, Tim. Mundo em Desencanto, né? Era. Tem nada a ver com isso aí que você falou. Não, universo. Tá muito mal informado. É o universo em Desencanto. Mota levantou na rede, assim, colocou a cabeça pra fora. Mota, passou a minissérie agora, semana passada. Mas eu tô levando patada, mano. Nossa senhora, tô pior do que a... É, Motinha, o homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Não. Fomos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigos. É, RG número 2, mas na hora de se cuidar, você já sabe, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, Tim Maia. É! São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? E além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você não vai ficar com aquela pizza nojenta embaixo do braço. Verdade. Ó, a tua camisa fica tão transpirada, tão suada, velho, que dá pra você torcer tua camisa embaixo do braço. E aquilo quando seca enruga, né? Meu Deus, se jogar essa sua camisa que você tá agora aí, velho, no vagão dessa PTM, dentro da cantareira, é capaz de subir uns 3 pontos aí a represa. Meu Deus do céu, que nojo. É mesmo. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Perfeitamente, olha, acabou, um ouvinte acabou de mandar uma mensagem dizendo que, e até com foto, caiu uma árvore. Uma o Marcos só? Silva caiu uma árvore na Rebouças. Então, aí, é só nesse pedaço de vocês aqui, ó, tá vendo? É o quadrilátero. As árvores velhas aqui, ó. Quadrilátero de ouro tem muita. Então, olha, quem tá aí na Rebouças com certeza vai pegar um trânsito do cacete. No momento em que estamos com 31 graus e a sensação térmica de 35. Mas tá, é que tá, região, não é mais fácil arrancar essas árvores daqui e plantar bonsai? Lógico que sim. Bonsai não faz sombra pra ninguém, velho. Eu lembrei o senhor Miyagi. Mas eu prefiro o bonsai do que essa sombra caindo e matando todo mundo. Lembra do senhor Miyagi, velho? Deixar a senhora o varrer. Ah, mas é style, RG. Morrer com árvore ou morrer com raio? Style. Cura o cara tá na Praia Grande e tomar um raio na cabeça, velho. Já basta estar na Praia Grande e dar um raio. Me ajuda aí. É, se você quiser, inclusive, mandar mensagens pra gente aí, nós damos com o Twitter nosso aberto aqui, tá bom? É o @energia97fm e você manda sua mensagem pra nós. Ah, e o Léo VP, ele fala que, inclusive, o diretor do filme do Tim Maia pediu pra os fãs não assistirem o filme na Globo. Verdade. Mas acho que mais nego viu na Globo do que foi no cinema. É, com certeza. Vamos pro telefone, 3284-7097. Vamos a mais ouvintes, toca Asdrubal! Manda Asdrubal! Vai lá, mano, agora vai. Desce. Alô? Alô? Quem fala? Adler. Ó, é o que, homem? Adler do quê? Adler Nascimento. Adler Nascimento. É o goleiro do goleiro da Alemanha. É, aquele que se matou, não é? É. Se matou? É. Matou sim. É, tem um que se matou. Era do Bayern de Munique. Não era do Bayern de Munique, não. Era do Leverkusen. É. Bayern Leverkusen. Isso aí. Tá certo. E o Adler, quantos anos? É, 31. Aí é RG número 2, 31 Adler. Mas o nome dele tem tudo a ver. Por quê? O pai estava na maternidade. Era o nascimento dele. Aí o pai disse, Adler vir, entendeu? E aí veio e nasceu. Adler vir. Adler. E ele veio. Nossa. Adler vir sem problema nenhum aí. E ele veio. Você gosta daquele ator lá, o Adler Sandler? Você gosta dele? Eu posso tentar melhorar, seu Sombra? Eu escuto umas piadas infames com o meu nome mesmo. Não, o senhor, assim é fácil, porque uma vez eu ralei meu braço e eu tive que passar metiolate aí, Adler. Quando passou. Aí, Adler. Gostou? Foi bem melhor. Tá vendo? Tô bem, bem melhor. Ó, 23 de maio tá fechado também. RG Suíte Rádio. Sentido aeroporto tá fechado na altura da Tutóia. E o Adler? Por que o cara tava deitado em minha cama ontem no final da novela, RG? Ele vai catar, você não cata, ele cata, velho. Mas você não tá morto? Tô morto, mas mesmo assim. Não, que... morreu, hein? Não quero pegar a Maria Marta, mano, você pegaria agora, a Maria agora Marta. Agora eu quero pedir, é, eu quero pedir, merda, eu quero pedir uma gente. Quero pedir uma gentileza pra filha do comendador tirar aquela verruga que eu não aguento mais da boca. Não, verruga na boca. Tira a verruga da boca, não é rica, pô, tá podre. Mas não é pinta. Não, que pinta, não. É porque tem pinta e tem verruga. Não, é verruga. Ô, amigão, qual bairro você tá falando? Eu tô falando do bairro da Thaís. Ô, qual bairro? Onde? Onde? Moca. Esse é o melhor bairro do Brasil, velho. O Vieira tá morando aí também, mano. Cultura moradia do mano. É o melhor bairro do Brasil e o mano vai ser meu vizinho, né, mano? Hoje eu moro aqui, mas eu já... Né, eu tô da... Não sei. Tô do Braz, tô da Vila Cister. Mas hoje eu tô aqui. Ah, em cima. Aliás, não tá alagado aí não, né? É esse ano, né, mano? Não tô alagado não. Tô acompanhando a chuva aqui da janela do apartamento. Aí sim. Ei, mano, é esse ano, né? Em casa. É. Não é esse ano? O quê? Seu casamento. Ué, o quê? Tá é pros losers igual vocês, mano. Não é isso? Mano, você vai enganar a menina até quando, velho? Enganar, rapaz. O bagulho é o seguinte, mano. Ó, você tem que ter uma mulher aí quando você tiver uns 60, 70. Ele vai fazer bodas de ouro de namoro. Quer ser que pedir auxílio, mano, você precisa lembrar dos remédios, às vezes você já não tem uma boa memória, tá ligado? Às vezes você já tá mijando na cueca e fala, ah, tem que limpar aqui bem. Você tá pensando que vai ser paquitão até quando, velho? Ó, mas na boa, eu não imagino a tua namorada fazendo isso por você. Faz sim, lógico que faz. Não, não, não, não. Faz, faz. Ela vai chamar um. Por amor, mano. Por amor, mano. Vai chamar o enfermeiro. Mas com, duvida, tem mais nojinho. Com tudo isso, ela vai comprar um regador também, né? Pra quê? Regar a cabecinha do menino, porque quem é que vai aguentar uma situação dessa? Imagina, mano. Mano, vai ser um negócio de louco, mano. Mas é melhor você trocar uma fralda de adulto do que de criança. Por quê? Isso é fato. Porque o nenê, Sombra, ele só toma leite, mano. Então é aquele cheiro, velho. Vem aquelas bufas, aquele cheiro de leite, mano, azedo, porra. É horrível. E, velho, que só toma sopa? Não, mas aí você só dá granola, velho. Como assim, velho? Né? Papagaio, olha o pé. Só dá granola pro velho, velho. Ô, Zé, dá um tapa no mano. Ó, cocô de pomba fede, velho. Ah, acho que não. Então, eu nunca cheirei, porra. Cocô de arara. Cheira a bunda de pomba, Laura. É verdade, cocô de passarinho não cheira mal, né? Vai comer alpiste, velho. É o cacete. Não, pomba cheira. Cheira. Pomba cheira. Já aconteceu com você, você tá no pré-escola e a pomba? Já sentiu o peito de pomba? Você é louco? Já, cheira. Eu duvido, com mano, o que já aconteceu, só aconteceu com você, Sombra. Por quê? Você tá arrumadinho pra ir pra escola e... Acho que já aconteceu, velho. Eu já aconteceu comigo uma vez indo pra escola também. Eu já tomei. Eu tava indo pra escola no portão, bronco. Já tomei no boné, já... É. A camiseta branca do boné. Eu já passei de tica de galinha no rosto, no ombro. Ô, louco. Nossa, você é mó porra. Gente, o Mota não é parâmetro, já passou muita coisa pior. É. Isso, isso é o mas a minha pele é boa, chupa. Hoje no Fantástico teremos uma matéria de espermoterapia. A mulher não fez lá, hoje... emagreceu quantos quilos? Ô, André. É Max Geringer atrás do Bota hoje. Trabalha com o que, meu? É, mano, eu sou contador, mano. Ah, contador. Contador de história? Mas você é aquele contador que dá aquelas maquiadas em balanço, você faz essas coisas pra... isso não existe não, mano. Ah, vai lá no Corinthians pra você ver. Contabilidade no Brasil é coisa séria, pô. Tá brincadeira. Muito obrigado, Ligia. Não tem infração também. Dá pra dizer que é séria, que não é. Existem as empresas idôneas e às vezes pode ter uma outra aí como que não é. Como em todo setor da atividade. Falou tudo. O profissional contábil tá fazendo a coisa certa. Não, mas isso aí. Quando você diz no Brasil, você tá generalizando. Qual é, quanto você cobra de mensalidade de uma empresa que atua no Simples, por exemplo? É muito relativo, mano. É, depende do volume de trabalho que ela demanda, né? Ah, trabalho zero, meu. Porcaria. Bobaginha. Nenhum faturamento. Você cobra 13º também? Comigo a gente conversa. Ah, você tinha que pôr não quer falar no ar, Nenhum faturamento. Pode, né? O conselho não permite esse tipo de propaganda. Quem faz parte do conselho? É o Conselho Federal de Contabilidade. Mas, proibido? Mas então, uma empresa igual a minha, fatura nada, zero por mês. Quanto você cobra? Nada. É, vamos fechar. Vamos fechar. Fecha a empresa. Você cobra as 13º, não? Cobro. Isso, cara. Mas todos cobram. Tem que cobrar, velho. O cara vive de quê? De luz? Também do nosso conselho. Tem que cobrar, é determinação do conselho? É, se não cobrar, você também você pode ser autuado por falta de ética, porque tá competindo deslealmente com os outros profissionais. E outra, o cara que não quer pagar o 13º é um idiota, porque depois ele quer receber quando ele tiver que receber alguma coisa. Ele vai falar, mas eu não tenho? Tem que pagar sim. E digo mais, o contador que às vezes aí o cliente fala, não quero pagar o 13º, embute no preço da mensalidade. Da mensalidade. Embute no preço, o trouxa vai pagar do mesmo jeito, só vai pagar mais caro por mês a mensalidade. Você costuma embutir, Martinho? Né? Você tem que formar seu preço de forma que contemple todos os seus custos e despesas. Tá certo. E que time você torce? Eu sou São Paulino. Ah, tricolou. Você viu que o cara dialoga bem? Sabe fazer conta, né? Sabe fazer conta. É, o cara faz fazer a conta. Letrado. É, o Bá não tá aí hoje? O Bá tá. Ele não vai falar que eu já liguei uma vez aí? Não. Hoje ele tá sem o Databá. Hoje ele não quer ligar. Ele não quer falar que você ligou hoje. É, hoje pode. Eu vou refrescar. Eu liguei no dia 31 de julho de 2012. Caraca, você marcou na agenda? Ele marca tudo, velho. Cara. É contador, né? Tá marcando tudo, velho. É que ele tem uma planilha lá. Participação no estádio. Quantas bimbadas você deu esse ele ano? Ele sabe qual foi o dia da primeira menstruação da Bruna Sufistini. Não, 2014 não. Qual foi sua média? Ah, não fiz estatística, não. Ué, você faz de tudo? Não faço não, não fiz estatística, não. Não, mas entre gratuitas e pagas, qual foi a proporção? Você é casado? A noiva tá chegando em casa. Se ele fosse casado, a proporção de pagas era maior. Mas noivo não é casado, pode ainda. Pode, Mota? Pode. Aí, mano. Deve. Não, mas o casamento tá próximo. Ah, então aí não, aí já gastou com casamento. Pra tocar no seu casamento, viu? Já gastou com casamento, não pode marcar bobeira, senão você se ferra, tem um prejuízo grande. Ô Adler, e aí, cara, esse time de São Paulo, do jeito que tá, com o que chegou de jogador, já dá pra disputar, dá pra disputar, é claro, vai disputar, mas dá pra brigar por título esse ano? Cara, dá. O nosso time, o nosso último time que foi campeão em 2005, também não tinha estrela, não era um time renomado. Teve de última hora o Amoroso, que chegou para jogar a semifinal com o River Plate e encaixou como uma luva. Mas o time de hoje me parece assim, um time competitivo, e eu acho que dá para ir mais adiante do que as últimas participações. Sim. Mas em 2005 a frente ali era Amoroso e Luizão, não era? O Luizão não jogou o Mundial? Jogou, não, era Amoroso, jogou. Era Grafite. Não, o Amoroso não. Foi o Amoroso que substituiu o Grafite. O Amoroso foi Mundial? Embora. Mundial. Jogou. O Amoroso jogou Mundial. O Amoroso jogou. Quem não jogou, o Amoroso jogou. Luizão, O Luizão, ele tinha se comprometido porque o Leão não gostava dele. Tanto que ele o Juvenal também não queria parar. O Amoroso com o negócio do Japão na cabeça. É, exatamente. Então, ficou o Amoroso e o Aloísio. E o Juvenal não queria pagar o prêmio do Amoroso porque depois ele foi vendido, né? Ele foi jogar. Isso. Foi no Milan. É verdade. Ele teve pré-contrato no Japão e aí foi embora. Só que aí depois chegou o Autuori e ele não conseguia mais reverter a situação e acabou tendo que ir mesmo. O futebol é um esporte coletivo terrestre, eu acho que ainda tem espaço. Jogado por 11 atletas. Gramíneo. O ludopédio é esférico redondo no meio campo. Ludo. É bem verdade. No plano. É bem verdade que nenhum jogador gostava de mim. Não mas gostava. O Tardelli comigo jogava. O Tardelli que... O Tardelli comigo jogava. Tá indo pra China. Ô Adler. Manda aí, Sombra. Bom, tem essa história aí do Dudu, o atacante... O Dudu falou assim, quero jogar no Corinthians. Mas o Dínamo, que é o time com o qual ele tem contrato, prefere... Aceitou a proposta de São Paulo. Aceitou a proposta de São Paulo. O que se diz é o seguinte, que o Corinthians não teria conseguido as garantias financeiras, né? E o parcelamento do Corinthians não é o ideal. E o São Paulo ofereceu as garantias financeiras e, de certa forma, o formato de parcelamento agrada mais o Dínamo. Entendi. O Dudu teria dito, eu não sei se isso foi escrito ou se isso foi falado por ele. Eu não vi ele falando isso. Bom, mas foi publicado de que o Dudu teria dito que ele quer jogar no Corinthians. Muito bem, vamos que agora o Dínamo chega pro Dudu e fala, olha Dudu, o negócio é o seguinte, ou você vai jogar no São Paulo, que é onde a gente quer, que paga o que a gente quer e do jeito que a gente quer, ou você volta pro Dínamo. Daí ele fala assim, ah, então eu vou pro São Paulo. Você, como torcedor do São Paulo, como que você veria a chegada do Dudu? Cara, eu vejo como um atleta normal, uma chegada normal. O fato dele ter dado essa declaração, eu enxergo como até uma declaração precoce, né? Uhum. Não vai interferir da maneira como ele vai render dentro de campo. Ele falando ou não, ele vai jogar o que ele sabe jogar. E eu acho que a torcida não tem que guardar isso, porque... a gente viu casos, por exemplo, do Luizão, que foi muito bom jogador no Palmeiras, foi muito bom jogador no Corinthians, e chegou no São Paulo e foi muito bom jogador também. A gente teve o Edilson, que fez história no Palmeiras, depois foi pro Corinthians, fez história também. Então é bobagem isso. E se fosse ainda um atleta de ponta, esse Dudu, o Vieira tá aí, até me ajuda, realmente, ele lembra o Fernandinho, alguma coisa desse tipo. Ele não é um atleta que valha toda essa briga que os grandes clubes estão fazendo. Eu concordo contigo, mas inclusive o Fernandinho também tá no Grêmio. Mas só estão brigando, Vieira, porque hoje o futebol tá nesse nível, cara. Tá antigamente escasso, a briga aí era por Edilson, Rincón, Vampeta. E não tem mais opção no mercado. Então, hoje em dia é escassez, não é que estão brigando por ele por falta de opção. Estão brigando agora, acho que é mais também um orgulho, amigo. Ego também entre os diretores. Também tem tudo isso. É um pouco dos dois. Se não for por ele, vai ser por quem? Quem hoje de tanta qualidade, com tanto nome tem? Qual que é o valor? É 3 milhões, o São Paulo está oferecendo 3 milhões de euros ou dólares? Euros. Pô, 3 milhões de euros, dá para você achar um atleta aí até melhor que esse jogador e trazer pro São Paulo. Ah, mas desculpa, cara, um cara com muito nome e qualidade, você não acha. O Corinthians, ele contratou o Guerreiro. Mas o Dudu não é um cara com muito nome e qualidade. Mas aí que tá, velho. Ele é meia boca. Mas aí que tá, não acho que também seja meia boca. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não é craque? Não é craque, mas também não é meia boca. Nota 6,5, mano. O Dudu, no Campeonato Brasileiro do ano passado, ele se destacou no Grêmio ali também, tanto é que tá tendo aí a procura aí de outros clubes brasileiros por ele, como é o caso do Corinthians, São Paulo, enfim. Mas eu acho, ó, por exemplo, o Corinthians, amigão, quando foi buscar o Guerreiro lá na Alemanha, O Guerreiro tava jogando num time aí, teoricamente, aí de segundo escalão, que é o Hamburgo. Uhum. E custou 3 milhões de dólares, cara. É o preço. 3 milhões de dólares. Era um jogador que era do Hamburgo, tá certo? Num time de segundo escalão. Você tá dando crédito pro que eu tô falando. Você pode ir pra um time de segunda na Espanha, na Itália, ou na própria Alemanha, e achar um jogador que se encaixe nesse orçamento. Então, mas não dá pra chegar e falar que vai trazer um cara consagrado. Só que é o seguinte, né? Não, mas precisa ser consagrado. O Dudu não é consagrado. Não, mas hoje, em termos de exposição... Você pode usar o mesmo investimento e achar outro jogador, não precisa brigar por esse cara. Mas é que tá, amigão, hoje, em termos de exposição, o Dudu ele tem mais do que a exposição que o Guerreiro chegou quando ele veio pro Corinthians. Fala. É, mas eu acho que é o baúba, viu? Isso aí é empresário jogando serpentina no ventilador e fazendo barulho. Olha, eu acho que tem uma baita falta de... Há uma escassez de jogadores do nosso mercado brasileiro, Agora, será que também não tem um pouco aí de falta de pesquisa? Não tem um pouco de falta de movimentação? Tem. Porque, assim, às vezes a gente vê, assim, alguns jogadores, assim, que são achados e que vêm, ninguém dá nada. Olha, o Palmeiras trouxe o Barcos, foi uma grande sacada. Foi. Sim. O Palmeiras trouxe o Valdívia. Tudo bem, o Valdívia tem os seus problemas, machuca. Já vi hoje que não deve nem jogar na estreia e não deve jogar nem o primeiro clássico contra o Corinthians. Mas é bom jogador, inegável, né? Mas o que eu quero dizer, Portuga, é o seguinte. Esses são jogadores que chegaram, o próprio Guerreiro chegaram, não eram jogadores que estavam em manchete de jornal. Não aspiravam absolutamente nada. Não eram nada, jogadores, né, que tinham sido vistos daquela maneira. Nossa, o cara jogou a Libertadores, foi um monstro. E tal. O Gan foi assim. Alguém falou, não, olha lá, tem um bom jogador, vai lá. Sem muito alarde. Mas o Lugano foi da mesma forma. Agora, a história do Valdívia, não sei se vocês sabem, é muito engraçada. O Valdívia, o diretor do Palmeiras, com o Hugo Palaia, ele saiu do Brasil pra contratar o meia Matias Fernandes, que joga no Vila Real hoje. Chegou lá pra contratar esse cara. O cara já tinha sido vendido pra Espanha, inclusive pra Espanha. Falou, mas não tem outro aí que é bom? Os caras falaram, não, tem esse aqui que é o Valdívia. Aí veio o Valdívia. O Palmeiras tava com bala pra contratar um outro jogador. Tem jogador na América do Sul. Só que é uma interrogação. São Paulo trouxe. Lembra aquele lateral direito, o Reasco? São Paulo trouxe, todo mundo queria. Era bom, o cara não virou aqui no Brasil. Não, mas é uma outra história. Você tem que tentar. O cara tava começando, ele quebrou a perna. Quebrou a tíbia. Tem que tentar, cara. Ô, Adler. Então, olha, um abraço pra você. Bom ano novo, tá? Mas já? Ah, mas não, você fica falando com a gente. Se você quiser falar mais alguma coisa, fala. A gente passa o WhatsApp. Eu vou mandar um abraço aí pro meu amigo Rafa Marquezin, lá de Barueri, pro meu amigo Jean Barbosa de Osasco, que também tá ouvindo a gente. Pros meus companheiros do Sobrei na Seleção, que é um projeto que nós temos aí que a gente debate futebol e esportes, que é o sobreinaseleção.com.br. Felipão também sobrou. E eu quero fazer um merchan aí. Faça aí, meu. HDI é de bate pronto. Ganhou a bolsa térmica da HDI. Só a linha Bozano te garante um barbear excepcional. Fenomenal. Tá bom? Alô, valeu, velho. O kit aí? Together. Ganhou, lógico que ganhou. Oh, maravilha, então vou buscar, hein? 3 dias úteis. Maravilha, um abraço aí pra todos os meus amigos que estão ouvindo aí, mandando um WhatsApp pra mim. E um grande abraço pra todos vocês aí. Valeu, velho. Valeu. Idiota. Mota, notícia do Santos, Mota. Ah, RG! Chegou o Chiquinho. Tá esperto aí, Mota? Chegou o Chiquinho. Ô, Mota, ninguém te pega mais desprevenido, hein? Agora não. Ó, agora. Eu vou dizer um negócio, você. Mil vezes o Chiquinho que o Chico, hein? É, mas quando desce, é que ele, né? Passou, RG, pelo Corinthians? É, isso mesmo. Nossa, RG. É isso. Nossa, aí, passou mesmo. Pelo RG. Passou, sim. Se eu não me engano, jogou na Ponte Preta também. Começou na Ponte com o Corinthians. Acho que o Corinthians foi buscar, né? Quando ele tava na Ponte lá. Ô, RG. Mas ele terminou o ano titular na esquerda do Fluminense. É. Todos falam aí da história, que é muito estranho, porque o Botafogo hoje o time se representou, né? Sem o Jefferson. E o Jefferson não. E dizem que Jefferson estaria em Santos. É porque a família dele é de lá. Mas a pegada que se lê no noticiário aí é que ele não quer disputar a Série B, né? É, então. Ele tá dando uma de... Lembra do Barcos? Ah, ele é goleiro de seleção, né? Bem ou mal, ele é goleiro da seleção. O Barcos também falava que não queria disputar a Série B. O Barcos falou pra todos, tamo junto. E ele também não quer disputar a Série B. Né? Mas RG, Barcos, pô, Aranha por Jefferson, ontem a gente falou isso aqui, vamos falar de novo. Eu não acho que é tão diferente a coisa, não. Já falei. Eu não tô carinho, não. Aí eu vou ser bem sincero, cara, eu acho o Jefferson muito mais goleiro no Aranha. Ah, é que você não gosta do Aranha. Não, é, só porque sua prima lá fez besteira com o Aranha. Você não gosta do Aranha. Eu concordo com o que o Mano falou ontem. Eu acho que o Jefferson é muito mais goleiro que o Aranha. Mas também concordo com o que o Sombra falou. O problema do Santos não é goleiro. É isso que eu tô te querendo dizer. Então, mas você concorda comigo que não é essa diferença tão grande também de Aranha. Não, também não é. Mas eu acho que o Jefferson. Tá vendo? Eu acho o Jefferson um pouco melhor que o Aranha. É melhor Aranha. É um babá-ovo, hein? Você não tem opinião. Ah, você tá de brincadeira. Não, fala, cara, você fala. O melhor goleiro do Brasil hoje chama Marcelo Groy, velho. Ah, para, velho. Quem foi o goleiro do Brasil? Nossa, ganhou o quê? Quem foi o goleiro do Campeonato Brasileiro? Ganhou o quê? Eu tô te fazendo uma pergunta. Ganhou o quê? Eu estou te perguntando. Garantiu o quê pro Grêmio? A melhor defesa do campeonato. Ah, para de falar besteira. Chegou aonde o Grêmio? Chegou aonde? Tá onde? Ganhou Libertadores? Ganhou? É, o Aranha pegou muito e chegou aonde o Santos? Ah, mas eu não tô discutindo o Aranha. Você que tá falando aí que o... Nossa. Não se discute. Ele é jogador da seleção? Sim, senhor. É? Convocado. Quantas vezes? Mas se for melhor o Vitor ou o Groy? Quantas vezes? Quem botou o Vitor no banco? Para de falar besteira, Vitor. E seu time continua. Mota, fala do Santos. Então, RG, o Cruzeiro tentou levar o Mena. E aí queria por empréstimo. Sim. O Santos falou não. Não, nós quer Turu. É. O Palmeiras queria o Arouca. Aí nós falou? Não. Queremos grana. Grana, e é o seguinte: o Santos vetou qualquer venda do Arouca para o Brasil, só para o exterior. Arouca. Se houver uma oferta do exterior, será discutido. E aí poderá liberar, mas para o Brasil não. O Arouquinha falou que não sai. Não sai. E o Santos liberou. Mas o Flamengo teria sondado também o Arouca. Arouca ouviu e falou assim: para jogar aí eu quero um salário um pouco maior do que eu tenho no Santos e quero 4 milhões de reais de luvas. Na mão, né? Deixa eu equilibrar. Na mão. Ali, Igual fez o Flamengo Juninho, ficaria o com um pedaço dos direitos econômicos. Mas o Santos vetou qualquer negociação no Brasil. Mas o Flamengo se assustou com os 4 milhões. Cláudio Mota, o meu amigo Igor Assunção, da Rádio de Belo Horizonte, perguntou se você gosta do Aranha, tua opinião sobre Aranha, o goleiro. Motinha? É. O Mota acho que gosta mais do que o Vieira. O Aranha, eu acho um bom goleiro. O Mota gosta mais do que o Vieira. Bom goleiro. O Vieira só não gosto do nome. Do nome eu não gosto. Mas o Veriguinho não gosta. Ele não gosta. Eu gosto daquele goleiro do Portugal, o Pinto. Ah, o Pinto é bom. Com relação ao Aranha, o RG, eu não sei se vale a pena pro Santos agora trocar o goleiro aí. Mesmo que vá pro Botafogo lá o Aranha e você traga o Jefferson, faça aí um bem bolado pros dois. Mas o Santos aí, diante da realidade financeira hoje, é complicado você trazer um jogador, tá certo? Ainda mais do que o lote do Jefferson, que não ganha pouco lá. O salário do Jefferson no Botafogo gira em torno de quase 300 mil reais ou um pouco mais que isso. Uma bala, hein, velho? Tem gente que banca aí falando que ele ganha 350 mil reais. Eu tinha informação que era 300. Hoje, pro Santos, 300 mil reais é muita grana, cara. É muita grana. E querendo ou não, aí estão falando, mas aí o Santos vai apresentar garantias, que seja algum parceiro, que alguém traga o Jefferson e arque com esse salário. Mas imagina lá. O time inteiro com o salário atrasado. Você traz um jogador aí ganhando 300 pau por mês com salário em dia, pô, racha o ambiente, velho. Racha o ambiente. Né? Porque aí o cara que tá correndo lá na frente fala, por que que o Santos fez um esforço pra trazer o cara e quita o salário dele em dia e o meu que tô correndo aqui já faz tempo não quitam? E você vê, aí o Jefferson vai pagar os negócios do quiosque pros outros jogadores, mano? Mas tem que bancar... Tá, deixa pendurado que depois eu acerto. O Jefferson passa e paga. Eu vejo... Faço outra leitura. Não é complicado, Registro, isso aí? Não, eu faço outra leitura, mano. Eu entendo o seguinte. Se o Jefferson tá fazendo todo esse esforço para sair do Botafogo, ele sabe muito bem da realidade que os clubes estão enfrentando. É. E não acredito que ele vá exigir ganhar essa grana ou mais grana que isso. Tem um outro detalhe. Não é privilégio do Santos estar devendo para jogador. Cada paninho que você levanta aí, você descobre que um time grande está devendo. E, no entanto, São Paulo está contratando, Corinthians está contratando, gol. Flamengo está contratando. Está todo mundo contratando. O Santos vai se acertar também e tem aí a sua comissão gestora já formada. São caras que têm grana. E o futebol vai nesse pacote, mano. É dívida, é tentativas. E vai levando. É contratações e vai se acertar. Não tem outra. Tem gol aí. Não tem como fugir disso. Tem gol. Tem gol, pô. Você tá sacaneando, né, mano? Não é, tem gol. É, pela copinha, ó lá. Tá rindo, Muricy 1, Palmeiras 0. Ah, não! Gol do Luíde! Assim, Muricy, oh, que Muricy, como assim? Existe um time chamado Muricy? Jogou ano passado. Muricy. Tá ganhando do Palmeiras? É 1-0. Deixa eu te falar, porque aqui é trabalho, meu. Palmeiras, os caras não estão aí. Aos 3 minutos! 1-0 do Muricy. Você acha que o Domênico tá vendo esse jogo agora? Não, ah, tá, não, porra, não. Velhinho. Por onde tá o velhinho? Tomando velho? Muito café, onde porra, tá, Muricy. Onde tá o Domênico essa hora? Xingando alguém. Porra, velhinho. Ô, Sombra, por falar em Palmeiras, ó, o Palmeiras ele marcou um amistoso aí com o time do Wagner Love aí. Na China. Não, vai ser aqui o jogo. Aqui, né? O time da China, né? O time da China lá joga o Wagner Love, o Aloysio Boi Bandido. Shandong Guneng. O Cuca é o técnico, velho. O time do Cuca. E o Galo... Dia 17 pegou, de janeiro. O Galo pegou emprestado o Vitinho. Vitinho. Aquele que era do Botafogo, isso. Foi pro leste europeu. Bom jogador também. Mas esse Vitinho também é rodado já, né? Não, só do Botafogo, não. Rússia e pra cá. Botafogo, o leste europeu... Esse joga bola, é aquele moleque que rabiscava. E mais uma, o Cruzeiro também tá com dinheiro bloqueado esperando a homologação do Refis, hein? Tem? Cruzeiro. É o que a gente acabou de falar. Leuguinho, mais um. Que anda, é que você pega um pra bode expiatório, aí você fica escondendo o outro, mas aí explode no outro também e vambora. A gente gostaria de voltar a trabalhar aqui no Brasil. Não, você não gostaria não. RG gosta do trabalho. Você tá ganhando bem lá. Você tá ganhando lá, bacana. Você tá se dando bem, velho. Eu sou o melhor treinador do Brasil, eu não levo sorte. O mano falou que eu sou zarado, mas você ganhou o Libertadores. Você só perdeu pro Rádio Casablanca. Esse é o Estádio 97, oferecimento da BV Financeira. O começo de ano acumula uma série de contas pra pagar. Nossa, tá vendo o cara aqui recebeu IPVA, 14 mil reais de IPVA. Meu Deus! Jesus! Bora, paga dois caros meu. Pô, você que tá me ouvindo aqui, tem um IPVA dessa quantia. Caraca! Tá apertado com as suas contas? Ficou, né? Tá precisando da grana. A BV tem vários produtos de crédito para você começar o ano mais tranquilo e colocar os seus planos em prática. A BV tem crédito pessoal, crédito consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, entre outros. Entre em contato com a BV e veja qual produto pode te ajudar nesse começo de ano. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br e encontre a loja BV mais próxima de você. Mas lembre-se, informe-se sobre o CET antes de fazer seu empréstimo. É isso mesmo, CET? Sete. Tá certo. Informe-se sobre o CET antes de fazer seu empréstimo. Com a BV, você sempre pode mais. Vamos trazer mais ouvintes. O oferecimento de HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. A semana que vem tem estreia de promoção, hein? Promoção monstro aqui no Estádio 97. Promoção chique, internacional. Confirmando, o Vitinho ainda não tá confirmado, tá só esperando a confirmação da saída do Tardelli pro jogador chegar no Galo. Oh, você me tirou um peso da consciência, eu tava tão triste, cara. Eu tava preocupado, né? Por quê? O meu IPVA. Ah. Que é, aí, os valores que você falou com as conversas que eu tô escutando, nossa, cara, eu também, nada, eu tô bebê. Tranquilo. A trojoba. Rapaz, Sombra, eu achava que eu tinha que pago o meu IPVA. Você se sentiu um beneficiário do Bolsa Família. Não, agora... eu me senti. O Zé comentou de um amigo dele aqui agora, fora do ar. Dá pra comprar três carros meu, velho. Porra, cara, eu vou falar. Três vou morar carros, no carro. Eu vou morar no carro. IPTU, não é IPVA. Posso falar? Dá pra comprar sete carros, velho. Realmente, boa noite. Você chora muito. Eu costumava enterrar o meu carro. Eu enterrava meu carro e está tão caro o IPVA que eu decidi ficar com ele na superfície. É melhor. Esse IPVA do Zé é muito dinheiro. E essa promoção internacional? Vamos ter que ir. O passaporte já está. Eu acho que vai. Acho não, tenho certeza. Você chora muito, não é nada. Tem certeza, vai precisar de passaporte. Carro bom. Ele vai ver. Deu uma dica. Ele vai ver futebol de qualidade internacional? Vai. Pode ser. Eu gostaria muito de ir. Vamos ao telefone, mano. Asdrúbal. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Cláudio. Cláudio do quê? Alves dos Santos. E quantos anos, Cláudio Alves dos Santos? 46. Aí, RG número 2, 46. Hoje o cacete, é tudo escuro Alves aí, velho. Que porra de Alves, nada. Não tem nada Alves aqui, né? Olha só. Aí sim. Porra. RG número 2. Nós, Manoel. Não é fácil não, mãe. Qual o bairro, amigo? É Jardim Elba, São Paulo. Jardim Elba, mano. Nossa, conheço. É o Ramalho. É aquela que tá. Eu quero um banho de lua, eu quero um banho de cheiro. Você também, olha. Ô, mano, eu tenho que achar músico. O mano adora Elba Ramalho. O mano adora, tanto que o mano teve a Playboy da Elba Ramalho, né, mano? A primeira. Aparecia a Leste tomando banho. Agora, de corpo, ela continua bonita. Ô, mano, você não sabia se ela tava de pé ou de ponta cabeça na primeira Playboy dela. Tudo igual, mano. Você não gostava, eu sabia, mano, a posição que ela tava aí, Zé. O mano que soltou igual a frase, Shakira é o Bahamari com grife. Mas é mesmo. Ai, ai, certeza, ai, mano. Mas, ô, amigão. Diz aí. Você trampa com o quê, velho? Eu sou porteiro, irmão. Porteiro, mano. Prédio residencial, pô, ou comercial? Ou de zona? Residencial, mano. Residencial, mano. Tem muito morador mal aí? Ih, o que mais tem, mano. É mesmo? Mas qual bairro você trabalha? Oi? Qual bairro você trabalha? Aqui é Santo André, mano. E qual o nome do prédio aí? Não! Não, não posso falar, não, sujo. Quanto, né, quantos andares? Quantos andares? Só tem 10 só, irmão. Quanto? Só 10. E mais velho ou tudo novinho? Ih, só tem só candango aqui só, mano. Só candango? Nada, mano. E tem piscina ou não? Tem que é candango? Não tem nada? Nada. Aí porra nenhuma. O que é candango? Candango é Brasília. Quem nasce em Brasília, candango é tribo fu, é. É isso aí mesmo, mano. É. Ah, mas candanga é zoado, né, mano? Porra, coitado. Mas você nunca, cara, pegou uma veinha aí, não? Não. Ela fala assim... Aqui é novinha, rapaz. As veias te chamam pra arrumar a torneira? Não mexe com esse barato com véia, não, mano. Só novinha. Aí ela chega lá, ô RG, chega, ô Claudio, sobe aqui que eu fiz um bolo pra você comer um pedaço. Aí, bolo, aí abre a porta, a véia tá com a toalha, né? Penhoar, tá de penhoar aí, transparente, ó. Ah, sou casado, cara. Ah, você nunca pulou a cerca. Não, respeito minha mulher, rapaz. Ah, papinha aí. Pra cima também, rapaz, não, conversa. É, agora todo mundo é fiel, tá, meu Deus. Falou, virgulino. Nunca desceu um pedacinho de pizza aí pra você? É. Pizza, mas quando aparece qualquer coisa aqui, né? É. Mas, ó, amigão, por que os moradores às vezes maltratam o porteiro? Ah, vai saber, né, velho? Tem que perguntar pros moradores, não pro porteiro. Às vezes o porteiro dá... Não, porque tem um cachorro, porque te chutaram. Às vezes o cara sabe porque tá sendo maltratado. Tem que perguntar o que o porteiro fez também, mano. Tem os caras fofoqueiros. Aqui ninguém maltrata ninguém, não. Se maltratar, aí o chicote estrala. Mas tem um morador mal. É. Não, tem o fofoqueiro, o porteiro fofoqueiro fala tudo, conta tudo, pô, sabe tudo. Você vê aquele cara que retalhou o síndico, velho, ano passado? Que deu uma retalhada. Você viu? Ele síndico, velho. Ele falou, corta pra mim, vai, velho. Cara, corta pra mim. O cara foi botar a carta embaixo da porta lá, não, ele abriu. Não, pode dizer. Ele botou o cara na churrasqueira depois. Retalhou, velho. É, louco. Você tem medo, não, Cláudio? Já matou algum morador, amigão? Que isso, velho? Vai saber. Tem o quê? Já matou algum morador. Vai que ele entrega, né? Mas ele já ameaçou, porque pelo jeito que ele falou. Eu não traio minha mulher, eu sou casado, você quer outro. Você já matou um morador, que mexe, né, meu? Olha lá, tá vendo? Ele já ameaçou, porque não, ele falou assim, comigo é diferente. Ó, é. Mas se você não matou, você já ajudou a esconder o corpo? Que isso, rapaz? Me ajuda a carregar aí, né, ó, mano? Às vezes, por exemplo, a mulher matou o marido, ela chega pra você, pega e fala, ó, aconteceu isso, ele tá enrolado no tapete, eu preciso que você me ajude a colocar o tapete no porta-malas. Você ajuda a mulher, se ela te dá uma caixinha? Milão. Demorou. Aí, ó. Tá vendo? Ajuda a desovar o corpo, mano. É tudo por dinheiro. E fica no fosso do elevador o corpo. Aí você detetiza e sente o cheiro. É bacana. Joga cimento. E se ela quiser dar um cato em você e pagar? Oi? Se ela quiser dar um cato em você e pagar? Não, aí não vira, não. Ah, você falou que é tudo por dinheiro? Não, isso aí, enterrar um corpo, beleza. Agora dar um cato na mulher, vai lá pagando, não. Eu sou casado, respeito minha mulher, rapaz. Até a hora da morte. Olha aí, você prefere enterrar de um jeito do que de outro, é isso? Meu Deus. Pro cara céu. É mais grave como. Vai, mano, segue, mano. Ele prefere enterrar do que enterrar, você entendeu, Portuno? Brincadeira. Você tá quantos anos casado? Eu sou 25 anos. Mano. Nossa! 25? É. Você é um tarado, hein? E pegar tá usando, sua mulher aí. E tá usando muito o cartãozinho, tapando a camurça? Ah, de vez em quando é bom, né? É um tarado, pegar sua mulher aí. Qual o nome, mano, da tua mulher, velho? Eu vou falar o nome da minha mulher, rapaz. Porra, bicho. Chupa, trouxa! O RG vai te dar o cartão da Cláudio velho. Vieira zero. Aí não dá certo, né, cara? O cara 25 anos com a mesma mulher, hein, Vieira? É, um tarado. Melhor não falar, porque outro dia você lembra o cara que falou o nome da mulher. É. Deu zebra. Deu zebra. Ela veio aqui, deu ruim. A mulher que bateu no cara, velho. Ela veio aqui, deu ruim? Veio aqui. É. Ameaçou o Benjamin. É. Sério? O Benjamin falou que se o Benjamin falar novo, ela vem pegar. Das meninas da recepção. É, falou um monte. É mesmo? É. Ela tinha um nome engraçado, né? Não, deixa. É, segue. Você tá pensando que a mulher louca tem todo canto, velho. Ela falou que ela vem pegar o Benjamin se falar disso. Mas é o amigão. Pergunta o time, mano. Qual o teu time, cara? Coringão! É isso aí, velho. Mano, é nóis. Ô, mano. Oi. Aproveitando que você sócio aí pro Corinthians. Sim. Acabou aí sair notícia publicada pelo UOL, que teve uma reunião hoje do Dínamo com o Corinthians. Ah, eu vi aqui, tem. O Corinthians, o Dínamo exigiu o pagamento à vista de 1,5 milhão de euros. Sim. E o Gobi teria vetado a negociação pra trazer o Dudu. Ele disse que... Pro inferno, não vai jogar porra nenhuma, rapaz. Tá certo. Tá contratando o Soca. Olha, eu acho que o Portuga, ele dá muito chute errado. Você diz que ele fala muita bobagem, é isso? Portuga, cara, é um amigo meu, eu gosto muito do Portuga. Mas é uma coisa séria, eu acho que você matou na charada, Portuga. Por quê? Esse moleque vai voltar pro Dínamo e vai ficar quietinho lá. Ah, o seu Dínamo daqui a pouco, o São Paulo entrou no negócio, o Corinthians já deu... Daqui a pouco o São Paulo fala, quer saber, também não quero. Aí o Dudu fala assim, não quero, o seu Dímulo fala assim, não tem o que querer, vem, vem comigo, acabou. Seria sensacional essa, pra ele aprender, hein? E jogo com os gringos lá é complicado. É. Bom, mas amigão, então a última informação é essa, de que o próprio Mário Gobi falou assim, não, que não teria como fazer esse pagamento à vista de 1,5 milhão de euros. Não, o quê? Demorou, mano, esse cara é pro inferno, já falei, mano. É que no futebol, aí o que acontece hoje... O Sheik é 10 vezes melhor que esse cara aí, rapaz. É, precisa ver como é que o Sheik vai voltar. Não, né? O Sheik é corintiano, o Sheik vai jogar muito. Não, eu também gosto do futebol do Sheik, mas o problema é saber se o Sheik ele tá. Sim, né? Precisa saber se o Sheik tá focado e se ele quer ainda, né? O Sheik vai jogar demais no Corinthians. É, porque se não for o Sheik, velho, as nossas opções ali são Malcom, Ángel Romero, o Luciano e o artista. Esse Romero também é um enganador, hein? E o Mendonça que chegou também. Ah, esse aí não, não pode falar nada que a gente não conhece ainda, mas esse Romero aí, mano, é a piada da minha. É paraguaio, né, velho? Pelo amor de Deus. E o tal lá que veio da onde? Da África? Da Índia. Da Mendonça. Africano joga bem. Africano joga bem, africano. Steven Mendonça. Menos. Mas ele não é africano, ele é colombiano, mas ele tá todo na Índia. Mas é daí uma raça lá, mano. Ai, é parecido, Colômbia e África é igual. Tudo igual, velho. Tudo igual. Pertinho, mas... né? A África logo ali, Itália, Totti. Ó, você joga um bote no rio lá e vai embora, velho. Vai embora, é isso aí mesmo aí, gente. É, ué. Vai remando que chega lá, velho. Mas, ó, amigão, com relação ainda ao Dudu, e essa novela toda que tá se estendendo por esses dias todos aí. O Dudu, cara, ele é um cara que tava muito próximo do Corinthians, tá certo? Aí o São Paulo, ele tinha saído da jogada. Até que tinha um manchetes aí há 2 dias aí. São Paulo descarta Dudu, São Paulo... Não, mas isso já em dezembro, mano. É, então, mas aí essa semana ainda teve um burburinho que o São Paulo tava atrás. Em dezembro, o próprio a direção só fala assim, olha... A gente gostaria, mas o Corinthians está muito na frente. Sim. A proposta do Corinthians é melhor, blá, blá, blá. Aí, entre Natal e Réveillon, surgiu um buchicho do seguinte. Corinthians não consegue pagar do jeito que o Dínamo quer e o São Paulo consegue. E a coisa teria invertido. Sim. Mas parece que o negócio estava muito amarrado entre agente, jogador e Corinthians. Ou entre agente e Corinthians. Né? E o agente forçando... Mais provável a gente. Claro. A gente pode ser. E aí começou esse rolo todo. Ô, mano. É. Fala, amigão. Me fala uma parada aqui. Você acha que esse Dudu aí tem essa bola toda que estão pintando aí, irmão? Oi, de quê? Esse Dudu aí, essa bola toda aí, você acha isso aí? Olha, cara, eu acho que diante da escassez de bons jogadores aí nessa posição... Eu acho que é um nome aí interessante pro mercado interno, sim. Eu não acho, não, eu não acho que seja um Tevez, eu não acho que seja um jogador igual o Edilson Capetinha, mas hoje, diante do que a gente tem aí no mercado, por exemplo, o Sheik é um jogador que já tem aí os seus 30 e tantos anos, tá certo? É um jogador que ninguém sabe como é que ele vai voltar. O Sheik é uma incógnita. É porra louca, é a cara do Corinthians, cara. Mas aí que tá, velho. O Sheik, quando ele saiu do Corinthians, não se esqueçam disso. O Sheik, ele tinha jogado muito bem aí a Libertadores. O Mundial, ele já não teve a mesma performance em 2012. 2013, pro Sheik, foi péssimo, cara. Péssimo. O Sheik, saiu contestado, ano, né, mano? A torcida... Falando com o caminhão dele, aí teve aquele episódio do selinho, aí acabou gravando ainda mais. É. Não foi só isso, RG, porque se o cara dá o selinho e joga a bola que ele tava jogando em 2012, então, a torcida ia relevar. Ele tava passeando em campo. O cara tava andando, cara, tava andando. E tava gordo, hein? E é por isso que eu sempre reluto, amigo, quando o Corinthians ele vai atrás de ex-ídolos, quando vai atrás de jogadores aí que fizeram sucesso, treinadores que fizeram sucesso, porque você cria aquela expectativa que o cara vai voltar a jogar a mesma bola, igual o Elias. O Elias, pra você, o ano passado, jogou bem? Não, o Elias jogou porra nenhuma também. Então, é esse que é o grande problema. mano? Porque a torcida cria aquela expectativa, fala, não, vai vir o Sheik de 2012 da Libertadores. É que nem o Christian agora, vai saber como é também. Esse cara... Foi o que já tá bichado, pô. Também. Tá com bolor no pubis, hein? Não, uma não bala, hein? Não é um bolor, não, mas... de maio. É, o Christian, ô Sombra, pelo menos aí o departamento médico do Corinthians disse que a pubalgia que ele teve aí já tá curada. É. Mas esse processo aí de readaptação muscular, esse recondicionamento físico, vai exigir um pouco mais dele aí no começo e ele não vai poder jogar todos os jogos. Ele vai ter que fazer um trabalho específico aí pra não desgastar tanto a musculatura e fazer um treinamento intensivo. O Vieira pediu pra você mostrar pra ele onde que é essa região que dói. Vai te catar, Vieira. É aqui, ó. Vai se catar, um pouco acima do saco. Mas falou pra você demorar, pra você pôr a mão dele e demorar um pouco. Quem gosta de mostrar de região aí é o Motinha, pô. Motinha gosta. Ah, eu vou te mostrar. Motinha mostra. Eu vou te contar o que eu já fiz com o porteiro, viu, na região. Ô, amigão. Fala aí, irmão. Que é uma racinha pra gostar, viu? Você gostaria do Conca no Corinthians em 2015? Ô, mas esse Conca também não sabe pra onde vai, cara. Não, mas você não gosta de ninguém também, mano. O cara custa muito dinheiro, pô. Muito dinheiro, mano. Mas por falar em muito dinheiro também, o Guerreiro, cara. Ah, o Guerreiro também é... O que você fala aí, mano? O cara é ingrato mesmo, cara. Não é? Ingrato! O Corinthians tirou ele da sarjeta da Alemanha. O cara te deu o título. Mas ninguém conhecia esse maluco antes, rapaz. Mas ele deu o título pra vocês, Mundial. Não interessa, vai, ué. Mas, ô, velho, posso falar um negócio? Você que é ingrato, mano. Vou falar um negócio pra você, porteiro. Vocês estão falando até agora de um jogador, Sheik, Pato, um monte de negócio que não joga e recebe bem. O único cara que joga, se esforça, joga todas, faz gol, joga sozinho. É o Guerreiro. É o Guerreiro, você não quer pagar o cara, velho. É, mas peraí, aí são duas situações diferentes, peraí. Quebrado aí, mano. Não, mas o Guerreiro faz gol, cara. Pagar o cara já recebe, É, mas tem uma parte do cara recebendo aí, o cara tem contrato, velho, até o meio do ano. Tem contrato, tem que receber aumento no meio do contrato. Ué, você não merece valorização, o novo contrato dele? Ué, valorização, bacana. O cara tá no clube. Você tem que praticamente recomprar o atleta pra ele continuar no clube. Não, eu acho exagero. O Corinthians oferece 5 milhões de bônus. Peraí. O Guerreiro hoje, Portugal, ele ganha o teto do Corinthians, que é 500 pau por mês. Então, e o Corinthians ofereceu 5 milhões de dólares de luvas pro cara. É um bônus. Isso não é uma valorização? É a valorização. É um bônus, velho. É bom. Se decide, Portugal. Cacete. Ué, querido, é o seguinte. Calma, vocês não deixam eu explicar. É o seguinte. Eu acho que um jogador como o Guerreiro, que vem jogando todos os jogos, fazendo os gols que o Corinthians precisa, ele joga todas. Ele não se esconde, não. E ele deu o título pro Corinthians. Venceu o contrato, você tem que dar uma valorização pro cara continuar. Ô, Portuga, leva ele pra Lusa. Não, a Lusa... acabou, não tem mais. Agora, a Lusa acabou. E vou te falar o seguinte, meu velho... Acabou mesmo, Portuga? Acabou. Não tem time aí. Falar da Portuguesa. E o Paulista? Vai disputar Paulista? Você não fala da Portuguesa? Não, agora é Corinthians. Não vai falar da Portuguesa, não. Mas agora, só pra terminar, é o seguinte... Se é 5 conto de valorização na mão, é um bom salário. Oh, mas o cara precisa de um bom salário. 5 milhões de dólares de luvas, é salário. De luvas, luvas. É um bom valor. A gratificação, mas aí que tá. O negócio é o seguinte, amigão. É, o Guerreiro hoje, se ele tem condições de comprar 4 lhamas no Peru, é graças ao Corinthians. 4 o quê? Lhamas. Que isso? Aquele bicho, mano. Eu só quero que nem o mano fala ele, só reconhecido aí, mundialmente por causa do Corinthians. Não, lógico, quem era o Guerreiro. Que era o Guerreiro. Na Alemanha era mais um passeando lá e comendo chocolate. Vai, palhaçada. Hoje, se o Guerreiro anda no Engabaú e todo mundo pede pra tirar selfie com o cara, é graças ao Corinthians. É, o Corinthians deu pra ele, ô Moto, um negócio que não tem preço. Que é fama e status. Ah, tá de brincadeira. O cara deu gol do título de você. Tá de brincadeira. Não é nada. Isso aí é zero. Isso aí não entra pra história, não? Do que o Corinthians deu. Tem gol! Eu prefiro muito mais o gol do Basílio de 77 do que esse gol aí do Mundial. Eita! Você tá falando, Mundial. Palmeiras virou, 2x1. Chupa, Gorosco. Ó, amigão! Oi! E com relação ao Tite, meu, gostou do retorno do nosso Guerreiro? Ô, mano, o cara não devia ter saído, né, mano? Ah, mano, mas ó, vou falar pra você, hein, mano. Eu não vou me sentir à vontade aí em ver a torcida do Corinthians chamando o Tite de burro, não. Ah, mas será que os caras vão chamar, cara? Ah, eu acho que vão, mano, porque o torcedor é ingrato. Vai poupar o cara, mano. Ah, não sei não, mano. Será, mano? O time, quando começa a desandar, a torcida esquece o que o cara fez e começa a metralhar, mano. A torcida é tudo igual, né, cara? É, mano, você não lembra o que fizeram aí com o Marcelinho, mano? Então, cara. Ô, o que fizeram com outros jogadores aí que honraram o manto? Pô, mas também é complicado, né, cara? É embaçado, velho. O Tite é como se fosse um semideus, mano. O Tite, ele tinha que ter uma estátua de bronze, tá certo? De bronze ali na frente do Parque São Jorge. O Guerreiro também, faz uma estátua do Guerreiro também ali do lado. E você acabou de meter pau no cara. Não é meter o pau, mas ele tá sendo ingrato. Tá sendo ingrato mesmo, cara. Quer o símbolo do quebrado aí, o cara quer essa bala toda aí. É lógico, mas isso aí é uma afronta pro país, mano. Hoje o Guerreiro... Como assim? É verdade, o Guerreiro hoje tem mais dinheiro, Mota, do que o Peru todo. Ah, tá certo? Ele tem mais dinheiro que o país. Só que também você precisa se decidir, porque você veio hoje aqui falando que... O Guerreiro abria as manchetes de internet... e ficava puto porque o Corinthians ofereceu dinheiro pra tanta gente. Então não ouviu, você não ouviu o que eu tô dizendo. Então você não ouviu o que eu expliquei logo na sequência. Eu falei, o negócio é o seguinte, eu acho uma afronta, acho que é muito dinheiro, e eu, se fosse presidente do Corinthians, eu não pagaria esse dinheiro que o Guerreiro tá pedindo. Porém, falei, eu vejo o lado dele também, pelo fato dele abrir a internet e ver uma série de notícias. Corinthians pagar tanto por esse, pagar tanto por aquele, quer pagar não sei quanto pelo outro, Dudu, não, e o cara vai lá e começa a reivindicar uma Mas, Sombra, é o que eu falei, eu não pagaria essa grana pelo Dudu que o Corinthians queria pagar, eu não pagaria essa grana que o Guerreiro tá pedindo. Eu acho que o futebol brasileiro só vai entrar no eixo quando todos os clubes se conscientizarem que eles precisam ter uma política financeira. E se não fosse o Guerreiro, como você se sentir vendo essas notícias? Mano, inclusive, é louco, 5 milhões na mão. Eu já ia aceitar, eu já teria aceitado faz tempo. Inclusive, o que dizem é que o Gobi, ele tá vetando esse negócio de ter que pagar à vista, etc. Que ele quer primeiro quitar as contas e os salários dos jogadores que já estão no Corinthians. Que é claro, né? É óbvio. Sombra, o Corinthians ele tá num jogo decisivo da Libertadores aí, a primeira fase, o Corinthians vai pegar o Once Caldas. O Corinthians ele tem a obrigação de passar. Se você pega um elenco aí com um monte de salário atrasado... Só que em termos de Libertadores, vocês e o Onze é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Tem o Fiosco. É, é a mesma coisa. Mas aí que tá. Mas aí que tá. É, o Once Caldas não recebeu e-mail da Conmebol falando welcome back. Você recebeu? Aí, Mário Gobi, me encaminha um e-mail que eu vou esfregar na força desses caras aqui. Vou esfregar na força de vocês, mano. Cláudio, welcome back, oi. Corinthians. Cláudio, isso aí, mano. Teu tempo chegou ao final, um abraço. Então, deixa eu fazer um mexão aí, irmão. Fala aí, velho. Fala aí. HDI de bate pronto. Ganhou uma bolsa térmica da HDI. Só nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Fenomenal. Valeu, cara. Doletre, mexão. Ganhou um kit Bozano, tá bom? Beleza, irmão. Valeu, mano. Aguarde na linha. Aguarda aí. É, espera aí que a gente já vai atender. Não, não precisa, não. Não precisa aguardar, não. Não, que esperando. Já tá anotado aqui, tá bom, amigo? Beleza, irmão. Espera aí. Valeu, fera. Obrigado e bom trabalho aí. Together. Valeu. Beijo, me tuita. Ô, Broca, vamos falar do Paralamas do Sucesso? Vamos falar do Paralamas. Isso mesmo. Show do Paralamas do Sucesso na festa do Energia na Veia. Energia na Veia Premium, 14 de março. Olha que show de bola, hein? A festa da Veia que você já conhece, que você adora, que tem os DJs do Energia na Veia, com a apresentação do Silvio Ribeiro, as estripulias e macaquices de Domênico Gato em cima do palco. Mas... porque o Domênico... No Sil. O Domênico... É verdade, ele é um palhacinho. É verdade que o Domênico se veste de aqualouco. E ele fica doidão assim no palco. Pra quem nunca foi na festa da véia, vá. É verdade, a cada festa o Domênico ele vai com uma fantasia uma diferente. Uma fantasia diferente. É verdade. Ele é tipo cosplay, né? Ele faz... É. Legal, bacana, né? Muito bem, então olha, Festa da Veia, Energia na Veia Premium, dia 14 de março, ingressos já à venda nas lojas Offner e também nas lojas Tente Beat. Você vai saber direitinho todos os endereços de onde você pode adquirir o seu ingresso no site festaenergianaveia.com.br, festaenergianaveia.com.br. E é um mega show do Paralamas que está completando 30 anos de carreira. Comemorando 30 anos de carreira. Só o Energia na Veia para trazer para você os melhores shows do Brasil e alguns do mundo, tá bom? Então, ó, vai lá no site, confira, adquira seu ingresso. Ingresso que você também pode comprar online no site ingressorapido.com.br. E o primeiro lote de ingressos, que são extremamente promocionais... Sim. Né? É meio que um esquema que o São Paulo fez lá no Morumbi, né? Meteu um setor lá baratinho, né? Ó, primeiro lote de ingresso promocional, pista R$50. Sabe em que lugar do planeta você vai assistir show do Paralamas com festa do Energia na Veia? Nenhum lugar. Nenhum lugar do mundo. Então corre e acaba rápido, filho. E tem a área RG, ou melhor, a área open bar. A área RG. Nossa, o RG, o RG é um funil, né? Ali é show, velho. RG é uma coisa impressionante. Esponja. E quando eu chego, a galera toda chega junto. É verdade. Também a valor promocional, aí primeiro lote, a R$100. Sombra, vou falar uma coisa. Sensacional. Pode falar uma coisa. Se o RG desistir, vai ter dois japonês. Anda com ele. Os Yakuza. E eu vou junto, e vocês vão tomar prejuízo. Vai salvar a bebida. Mas tem o rapaz do IPVA lá também, que é bravo, hein? Esse rapaz do IPVA aí. O rapaz do IPVA, ele bebe bem também. É, uns caras que bebem bem. Então, os Yakuza bebem. Gosta do Paralamas? Gosta de festa? Meu? Não tem outro lugar para você pedido, ir no dia 14 de março. E aqui, olha, no AMB, Palácio das Convenções do AMB. Pertinho. E ó, coberto. Tá longe ainda, não tá coberta. Tão perto. Dá para se programar. Claro. Baita de um evento. É verdade. Ah, e você parcela ingresso em 3 vezes. Pô, aí... No começo do ano, vezes. Pô. Aí você fala, ah, não vou sair, tô sem dinheiro, pô. É, olha, aí dá pra se programar só em março. Dá 3 de menos de 17. Ó, vai tá show, velho. Ficar vai em casa aí chorando que os outros foram. Vai tá show, puta show, velho. É, pra que vai ficar em casa aí com o Chuchu reclamando? Vai pro show. É, Chuchu eu deixo em casa mesmo. Não é mesmo? Eu deixo. Vou comprimidinho, vai dormir. Você chega a dar uns negócios pra ele dormir? Você dá uma boa noite de Cinderela lógico. Pra ele, mano? Lógico. É mesmo? Ah, fica resmungando. Toma o remédio. E vai ele dormir. Nem vê você voltar, mano. Não. Imagina. Quando viu, já foi. Quando ele acordar, o café tá pronto. Tudo arrumadinho, eu tô de banho tomado já. Ele acha que você chegou meia-noite. Não, ele acha que eu vim da padaria. Quem sabe o que aconteceu? É. Ah, meu Deus do céu. Caramba. Esse é o Estádio 97. Ganha, da... é bom por causa disso. Energia 97. Deixa eu ver aqui algumas mensagens que chegaram agora através do nosso Twitter. Deixa eu ver quem mandou pra nós aqui através do Twitter. Olha, o Júlio Damas escrevendo aqui dizendo que o Santos está buscando patrocínio para trazer o Diego. Júlio Damas? É. E fora o Diego, Sombra, o empresário do Ricardo Oliveira notificou a diretoria do Santos que o Santos ele tem a prioridade na compra do jogador, se quiser, viu, RG? Porque o Robinho parece que está fazendo um lobby danado para levar o cara para lá. E o empresário do Ricardo Oliveira falou que não houve proposta de outro clube brasileiro antes da do Santos. Gostaria do retorno do Ricardo Oliveira, RG número 2? Pois é, o que nós já falamos aqui, né, mano? Como está o Ricardo Oliveira? Ah, eu acho ele um belo jogador. Apesar agora, que, assim, o último ano dele, RG, foi aqui. Sim. Foi em 2010, aquela contra o São Paulo. A qualidade dele, ninguém discute. Eu acho um baita jogador. É, baita jogador agora. E aí, como é que condição tá o física, né? Tem um outro cara que o Santos está atrás, ô Sombra, que é o Walter do Fluminense. Também é bom jogador. O Walter do Fluminense. Mas se vier o Ricardo Oliveira, possivelmente o Santos vai descartar o Walter. Se tivesse que trazer um dos dois pra Vila Belmiro, RG, qual? Não, Ricardo Oliveira. Eu vi o Walter hoje e eu fiquei assustado. Eu acho que o Santos, por exemplo, ele teve um grave problema. O grave problema que o Santos teve foi, assim, a imposição de ter que jogar o Leandro Damião e aí começaram a deslocar o Gabigol. O Gabigol é um jogador de área. Sim. O Gabigol é um jogador que tem jogado dentro da área. Né? Uhum. Então, se você traz um outro jogador como o Walter, embora ele poderia, a meu ver, ser perfeitamente um reserva do centroavante, mas ele no Fluminense, puta, na reserva do Fred, enchendo o saco toda hora reclamando. Você vai contratar um jogador pra ficar reclamando da reserva do... E o Walter, a mesma condição de jogo do Damião. O que já é diferente do Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira é um cara que sai, é um cara que se movimenta mais. O Robinho é um baita ataque. É diferente. Bom, o Walter, imagina, Sombra, se ele já reclamava de ser reserva do Fred, imagina era o atacante da seleção brasileira, imagina do Gabigol. Nossa, vai querer engolir o Sullivan Marcolino escreve aqui. Os caras lá consultaram o Serasa e exigiram pagamento à vista. Sem crédito na praça. Vê lá o Mané. 170 milhões aí de cota televisiva. Tudo, nossa, olha o silêncio que ficou aqui. Olha o silêncio que ficou aqui. Tanta besteira, mano. Meu Deus. Não, mano. O dinheiro tá aplicado, velho. O dinheiro tá aplicado. Tem aquela carência de 6 meses. Nenhum banco quer dar o dinheiro pra as garantias aí do Dinamo. O especial é mais alto que os juros da aplicação. O que adianta você gritar 170 milhões? Não consegue comprar o jogador, não consegue pagar o que o outro quer que já tá lá e não consegue pagar. Com 170 milhões, compra o que tem na cidade de Santos. Amanhã, eu tô vendo. Amanhã lá no CT compra do canal 1 ou canal 11. Eu tô vendo. Ô, velho. Os caras que estão com salário atrasado no Corinthians, amanhã vão chegar lá no CT e falar assim: ó, o mano lá da energia falou que tem 170 milhões. Mas tem mesmo. Tem, cadê? Mas pera aí, mano, você falou que com 170 milhões você compra 10 canais lá. Vale 17 pau cada canal, não vale tudo isso. Né? Não, tô falando da entrada do túnel ali, tá certo, até a beira do mar. Então o negócio é o seguinte, eu se fosse o Mário Gobra, eu compraria a cidade de Santos e faria um CT grandão. Mas não consegue. Vocês não estão conseguindo pagar salário de jogador, vai comprar cidade, você tá louco. Paga o estádio primeiro, depois... André Gamer escreve falando, futebolisticamente falando, o Jefferson passa mais segurança que o Aranha. O Pedro Henrique, com o Tardelli indo pra China, as chances dele na seleção diminuem? Responda, Vieira. Diminui muito, né? Porque aí ele fica naquela situação que nem tava o Conca até outro dia. Diminui o quê? Você tá louco? O Diego Tardelli tem que ser um imbecil, mano, se ele não assinar com a China. E vou falar, mano, por quê? Ele vai ganhar muito dinheiro, mas você não sabe se o cara vai. Como é que o cara vai estar? Tá? Se vai jogar, louco, Vieira, se vai jogar. Ó, para e analisa. Sombra. O cara recebe uma proposta da China pra ganhar $1 milhão por mês. Isso é fato. O cara vai ficar rico. Jogar na seleção brasileira hoje é um puta mico, velho. É um mico. É um mico, é uma queimação de filme. Tem que saber o que o cara quer profissionalmente, né? Vieira, fica 2 anos na China. Daqui 2 anos, ó, Olimpíada ele não vai. Forra. Tá certo? Olimpíada ele não vai. De você, o negócio é o seguinte, a próxima Copa é daqui a 4 anos. Também não vai. Faz o seguinte, fica 2 anos na China, RG número 2, ganhando R$1 milhão por mês, e volta pro Brasil com o bolso cheio. E dane-se o Brasil, seleção. Velho, 2017 você tá aqui, faz uma boa temporada, tá certo? É uma readaptação de 2018, você joga a Copa. E só um detalhe isso que você tá falando... A volta, a convocação dele para a seleção é a impressão que ele deixou. Ele pode jogar na Ucrânia, lá na casa do Fidel. Ele consultou, ligou lá e falou: e aí, se eu for para a China, vocês vão parar de me convocar? E os caras falaram: não, só tem você. Ele vai voltar, ele vai ser convocado. O Igor Mendonça falando: o Chiquinho é limitado. Meteu uma mala no Corinthians e mal jogou. Fraco. É, também acho, fraco. A cara de choro do RG. Tá vendo, ué, o Arouca saiu da onde? É. O Arouca. Não, depois. Não, mas saiu do São Paulo jogando nada e jogou o que no São Paulo? Não, mas peraí, RG, o Arouca já tinha jogado muito no Fluminense. No São Paulo ele não foi bem, mas ele tinha jogado demais no Fluminense. Ele jogou muito aonde? Ué, ele jogava muito na Ponte Preta. O nosso ouvinte, também. Palestra Itália, ele fala aqui: alguns dados. O Dudu, disputado. Melhor atacante possível. Em 4 anos por clubes, apenas 85 jogos e pífios 12 gols. Eu acabei de falar. Eu acho o seguinte: quando ele jogava na seleção brasileira, de base, eu achava ele muito bom jogador. Essa história de o atacante não ser um goleador é crível. O Zé Sérgio foi um dos melhores pontas que eu já vi jogar. Ele não era um goleador. Mas tinha o Serginho do lado. O importante é que servia... Servia um goleador. Bem, ele dava o último passe e caixa. O Aloísio, que foi campeão mundial pelo São Paulo, e não sei quantas vezes campeão brasileiro pelo São Paulo, que o Benjamin aqui falava, nossa, que cara ridículo. Não sabe fazer 10 bolinhas, mas enfiava... Não era um goleador. Mas o que ele funcionava bem dentro do esquema... Pivô. É verdade. Agora, se você for ver, lógico, pelo item gols, você tem toda a razão. Agora, eu acho que tem que ver... onde ele for jogar, como ele vai servir dentro do esquema. Agora, Sombra, a categoria de base se assusta, porque aquele Henrique, lembra? O melhor jogador do mundo de categoria de base. Henrique. Que era São Paulo. Aquela mala que foi pro esporte. Só que tem o seguinte, né? Naquela época eu lembro, cara, quando eu vi o Henrique falando, eu falei que meu, pelo amor de Deus, meia boca, mesma coisa cara, falava do Bruno Vini. Mas o Cruzeiro ganhou dinheiro com o Dudu, hein, gente? Ganhou. Não, ele apareceu com outro cara, era do Valério. O Valério Lopes escreve falando: caramba, como esse Portuga é feio. A sua mãe não acha a mesma coisa. Portuga, vou fazer com você a mesma coisa que fizeram com o nosso futebol brasileiro. Que isso, Portuga? Sabe, né? Então toma um cartão vermelho. Vermelho. Foi pra cima da mãe do cara. Vermelho, rapaz. Ó, primeiro do ano, hein? Que feio. Primeiro do ano, conseguiu. Criou 2015, né? É mesmo? Olha aqui, você vê como são as coisas. O ouvinte é fogo. Mandou aqui, o Rodrigo Silva mandou assim, ó. Ele mandou assim, ó. Vieira, como a bola de sebo do Portuga é agressiva. Bola de sebo? Como não, assim? Você tá expulso. Olha. Ai. Já ficou bravo agora. O Portuga tá dando cabeçada aqui no estúdio. Olha. Vocês ficam aproveitando pra provocar só porque ele tá fora do campo, né? Depois ele volta e manda a bola, hein? Depois ele vem com tudo, hein? Olha aqui no nosso aplicativo de energia, quem mandou mensagem é o Leonardo Segura. Se ele quer segurar, deixa ele segurar. O melhor reforço para o tricolor é a saída do Ademilson para o esporte. Rapaz, você chega a ter razão. O Fábio Feliciano de Souza: sou corintiano de coração, não entendo quase nada de futebol. Mas não tem como não escutar o Estádio 97 voltando do trabalho. Já virou vício. Mandem um chupa pro Mano, o Domênico e o Portuga. Mandado. Nós não é droga, mas não é vicia. O Carlos Roberto Barreto: tem gol! O quê? Gol? 3x1. Tá vendo, Mota? Você aqui todo comemorando aí. É que eu achei engraçado. Mota tava na internet procurando camisa do Muricy, velho. O Carlos Roberto Barreto falando, fui na Tent Beat do Central Plaza e ainda não tinha ingresso pra ver. Pode ir lá que tem. Tem. Tem. Alguém vai pegar. Alguém vai pegar. Alguém vai levar uma dedada, nego. Já pegou aquela... Ô, nego, alguém vai receber um telefonema. Cadê o André? É, André, do sul, corre, André. Sabe. Aquele negócio que é de afiar a faca, assim, chama Shire. O Sombra já tá aqui assim, ó. O telefone vai tocar, ninguém vai estar dormindo em casa. Nossa, meu Deus do céu. Você tá dormindo, então você levanta e vai... Vai, leva o ingresso na casa do cara. Ah, o pessoal Flávio... espera o Portuga ser expulso, Sombra, pra começar a te chavar ele. Olha lá, você tá chavando? Ó, o Saulo Porto, ele tá falando aqui que o Matias Fernandes joga na Fiorentina e não no Vila Real. Ah, mas você foi legal, olha o que ele escreveu. Manda ele pesquisar, okay. Palhaço. Olha o que ele escreveu, não, lê direito, ó. Não. Tem que ler a mensagem. Tem que ler, não, não, cuidado com o que vocês vão ler aí. Olha não, não, aí, não, não é. Eu não leio as ofensas. Não, só ofensas não. Ofensas eu não leio. Não é ofensa. Ofensa não. Ofensa não vale. Né? Isso não, é sacanagem. Ele tinha dito assim: avisa o animal do Portugal, mas isso eu não leio. Não, isso não é ofensa. Não, mas é assim. Animal. Não, animal não. Animal é normal. Quem que ele chamou? Animal. Animal do Portugal. Você é um animal. Então, animal. É uma capivara. O Flávio Celis. Assisti a série e o filme do Tim Maia. A série foi tendenciosa, cortou várias partes, principalmente da época louca, drogas e do caso do Roberto Carlos. Robertão. O Leonardo Segura, de novo. Sombra, ali uma notícia que o Corinthians não apresentou as garantias e com isso o Dínamo teria liberado o Dudu para assinar com o Tricolor. Isso procede? Procede. Mas o Dudu disse que queria jogar no Corinthians. E agora? O Rony Clayton... Cadê o Mota zoando o time de juniores do Palmeiras? Já viramos! Chupa Mota, modinha! É, agora o Mota enfiou o rabo no meio das pernas. Nossa, ui, meu Deus! Não, o Palmeiras tá ganhando a copinha do Muricy, goleada! Mas você fez chacota. Ué, mas o Mota, mas não era pra tá tomando, o cara chama, né? Rony Clayton, nem responde. Não. O Jorge Souza. Tenho pena de você, só muita isso. Muita fumaça para um simples Dudu. Que fase do futebol brasileiro. Abraços e chupa porco. O Adriano Mantovani, amigões... Dá um ódio quando o celular toca e você tá ouvindo o estádio no aplicativo. Não entendi. Ah, é porque para de falar pra falar. É verdade. Ó, Sombral, como não é atende. Que ficou aqui a 9 de julho? Tá feia coisa, hein, Sombral? Alagadas. A 9 de julho ali na saída da Engabaú aqui pra pegar, sabe? Mas por onde você vai, mano, agora? Ali perto da Santos Dumont. Não, mas não? Esse pedaço aqui é sentido rádio, ó. Na hora que você sai da Engabaú, sentido rádio aqui. Não, tá tudo bem, mas é perto da Santos Dumont. É perto do Santos da Praça 14 Bis. Pra onde você vai agora, mano? 14 Bis, aí lembrei Santos Dumont, não é 14 Bis. É, 14 Bis. Tá relacionado. Tem a ver. Santos Dumont tá aqui pra perto da Armênia. Os caras tiveram um ano e meio pra limpar a cidade. É. O Márcio Arjona, olha, ele fala Marcinho Arjonas. Ele manda mensagem. Mano, oi. Qual pré-treino você me indica pra ficar monstrão? Que bicho! Caiu a chave aqui, mano. Vem aqui conversar o negócio. Indica pra ele, Não, mas tem vários amigões aí que são bons aí. É. Vai lá na. Vai na. Artronas. Indica aquele pra ele, mano. Vai na SN lá e fala com o Japa, mano. O Japa vai te passar um bom lá. Vai te passar. Depende do seu objetivo. Se você quer mais força, se você quer mais gás. No seu pescoço. Mas esses lugares que você indica, por exemplo, tem fachada, você precisa tocar uma campainha. É louco, é número grande. Você fica na SN aqui no Pacaembu, mano. É número imagina grande. Aqui, ó, na Avenida Pacaembu ali, mano. RG, é igual o esquema do hidrogel, velho. É igual o esquema do hidrogel. É na Avenida Pacaembu? Não, o suplemento alimentar é diferente dessa bombagem. Bem diferente, tomou, bem diferente. Avenida Pacaembu? Avenida Pacaembu 791. O mano vai mostrar a verdade que ele é o monstrão do ar-condicionado. Ah, é isso aí, mano. Agora eu vou falar da pó do ar, velho. O negócio é o seguinte. Quando o assunto é ar-condicionado, para não esquentar a cabeça, você já sabe, né, amigão? Tem que falar com a Polo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Polo Ar, amigão, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. Top! Eu garanto e recomendo. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Não sabe, amigão? Eu vou te falar o porquê. Existe um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier, você tinha que estar com o rosto impresso numa nota de dólar. De tão importante que você é, velho. E pra você, amigão, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Area Carrier oferecem um split highwall de 9 mil BTUs. Caraca. Olha que presentaço, hein? Com esse calor que tá fazendo em São Paulo, velho. Meu Deus. Bicho. Parece que o capeta soprou o mundo, velho. Hein, RG? Tá demais, cara. Parece que o capeta pegou o mundo e fez assim, ó. Meu Deus do céu. Só o carro mesmo. Quer ganhar um, amigão? Fica ligado no Estádio 97 que amanhã tem o quiz, hein? É amanhã. Você ganha na hora o split highwall de 9 mil BTUs da Carrier. Acesse aí poloar.com.br e saiba porque a Poloar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil e, quiçá, do mundo. Estamos combinados, né, Bá? Com a Poloar Condicionados, você entra no clima! Vamos ao último ouvinte, vamos ao último ouvinte, 3284-7097. Ouvintes que vem no oferecimento de Estomazil, alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Também oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro, a BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pare mais. Toca, Asdrubal! Ô, mano, deixa eu mandar um abraço pro meu grande amigo Rômulo Mendonça, que narra o futebol americano lá no, na ESPN, tá sempre nos ouvindo. Um abraço, Rômulo, você é bom pra caramba, viu? Bom pra caramba. Bom, Rômulo Mendonça é muito bom, cara. E torce pro Atlanta Seahawks. Não, e é Galo também, Rômulo Mendonça é Atlético Galo. Mineiro. Galo. Tô feliz, Sombra, tocou o hino do Galo. Ô, Sombra, antes de atender o ouvinte aqui, só uma informação rápida aqui, ó, que o Celso, underline 1974, passou pra gente, ele falou que o Zé Rico, da dupla com o Milionário, sabe? O Milionário Zé Rico? Rico. É, um morreu. Ele falou que o cara tem 72 carros e pagou R$450 mil de IPVA em 2014. Porra! Meu tio é da banda dele. Meu Deus! É mesmo? Pergunta se é verdade a informação. Se ele faz isso é porque ele tem pra pagar, né? Então, mas vai saber. Às vezes o nome é... Por isso que é Zé Rico. Mas é lógico que ele é milionário e Zé Rico, né, cara? Por isso que ele é milionário. É, e o Zé Rico. Alô? Alô? Quem fala? É... Puta que pariu. Não! Aí não! Puta que pariu, tudo bem? Eu mando várias pessoas pra aí, velho. Porra, o nome dele é PQP. Você tá de brincadeira, hein? É Márcio Robério. Márcio Robério? Márcio Robério Moreira Pinheiro. Rapaz, aí sim, hein? Eu gostei muito do Robério. É você, né? Eu gostei. Teu amigo, né? O Robério. Tem gol! E o Márcio? Vai pro inferno. É, do Palmeiras. Quantos anos, Márcio? Caramba, bicho, eu ouço vocês desde o show pirata, meu amigo. Não, quantos show anos pirata você tem? Quantos anos, amigo? Puta merda, eu tenho 33. Aí é RG número 2, 33. Não vou falar que é a idade do médico. Nem quero meu pai. Mas, mano, ele me lembrou a situação do Joca lá de Santa Isabel, velho. Seu amigo Joca? Seu amigo Joca. Foi preso. Por quê? Ele roubou uma bicicleta lá na cidade. Ele roubou, é... Não, poxa, o mais tem no Brasil hoje é Roberto. Ah, se você roubar a bicicleta, você vai preso mesmo. É, então. Agora, se você tiver num esquema bacanão aí, não de vai, petróleo, lá, blá, blá, blá, mas blá, aí blá, tem que fazer nada. Ô, galera, eu tô ouvindo vocês pela internet aqui, cara. Muito bem. Portuga, você vai explodir, Portuga. Vou. Que isso, vou, sim. E dentro, você sabe de quem? Vermelho de novo. Ele quer ir embora mais cedo. Ele quer ir embora mais cedo. Pessoal, seguinte, vamos agilizar a ligação. Vou dar um Nós temos só mais 3 minutos da ligação, porque a gente vai ter um pronunciamento exatamente às 8 horas. É. Ô, amigão, então pra agilizar aqui, mano, você torce pra quem? É. Coringão, cara. Coringão, mano. Coringão. Deve estar preso. Ô, amigão. Um time sem garantias. Ô, amigão. E que se exploda esse Dudu aí. Ah, agora é. Agora eu não quero. Não quero. Mas, querendo ou não, velho, tá chato essa novela mesmo. Porque quando você começa. Tá muito chato, mano. Olha só, cara. Que ele vá pro São Paulo, que ele vá pro Dinamo de Kiev, entendeu? Então. O Corinthians tem que gastar esse dinheiro com conca, cara. Aí eu falei do Dudu aqui, outro dia. Aí esse senhorzinho que tá aqui do meu lado. Quem? O senhor mano. Fez assim, ó. É. O Vieira tá falando isso porque é que nem quando o cara vai embora e aí ele fica com dor de cotovelo porque o cara não tem que... Dudu é jogador nota 6. Não, você não tá entendendo. Eu acho o Dudu um bom jogador. Falei aqui durante a semana toda aí que não sei se é pra tudo isso que estão fazendo esses... Pela grana, mano, não é só... Mas o problema é que quando começa, entendeu? Quando começa uma novela como essa, como tá acontecendo com o Dudu, fica um negócio meio embaçado, Mota. Porque, querendo ou não, o cara vai entrar em campo e vão criar uma expectativa que talvez o cara não possa... Esse cara tá ferrado em qualquer time que ele vá. Entendeu? Então, velho, pela novela que criou, se estendeu aí durante tanto tempo, eu acho que desgastou demais, inclusive, a imagem do jogador. Eu concordo com o ouvinte. É. Você acha que o Grêmio abriu mão dele só porque o Grêmio não tinha grana, mano? Sendo que o Grêmio tinha prioridade de empréstimo mesmo assim? Não, de empréstimo falar. Não, era pra compra. É, de compra, mesmo que você não tinha dinheiro. O Grêmio não tinha grana. É que se aqui em São Paulo tá difícil, imagina lá vocês. É. Ah, mas lá a gente tem muito, é muito rico. Ah, é? Sim. Ué, os dois times que tem mais sócio torcedor estão lá. É. Eles são ricos e pipi. Da onde vem o dinheiro? São rico. Ah, ok? Da onde vem o dinheiro? Pipi. Dinheiro dos sócios. Tem pipi? Não, caramba. O dinheiro de sorvete, né? É. Inclusive o Grêmio, é amigo, maior, você ficou sabendo. É o pioneiro. O Grêmio tá lançando aí uma... paleteria. Uma paleteria que só vem de dois sabores aí. Sorvete azul que sai creminho dentro. É o pipi dentro. Gelado e o... pipi frozen. Pipi frozen, a loja de vai pipi frozen. Vai vender pra diabo. Posso velho. Falar, cara? Como é que faz pra vender sorvete de morango? O morango lá é lá vermelho? Não tem, não tem. É azul. Ah, morango não é azul. Não tem. Ó, amigão. Tem blueberry. Mas o Corinthians que se dane o Grêmio. Ó, amigão, o negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte, com relação aí aos nomes que o Corinthians tá buscando aí, ó. Conca, tá certo? Dudu, que agora voltou essa novela toda aí. Dizem que o Corinthians tá atrás do Hever também, pode ser que apareça no Parque São Jorge. Quais são os nomes que você tem lido aí na mídia aí, que tem te agradado? Cara, eu acho o seguinte, tá? Com a saída do Anderson Martins, cara, eu acho que a gente tem que colocar o Ralf na zaga. E puxa o Christian pra cabeça de área, entendeu? Uhum. E deixa os moleques, esse tal de Iago que chegou do Bragantino. Tem outro moleque que chegou do Avaí também, que eu esqueci o nome dele. Deixa os moleques no banco, tem que dar oportunidade pra eles, entendeu? Tem o Bruno Henrique, eles, eu acho. Entendeu? Oi? Vinícius. Ah, o Bruno Henrique, o que tá lá. Tem o Iago, Bruno Henrique, não, o Bruno Gil Henrique, não, e o Pedro Henrique. É que ele fala do Avaí, esse aí que ele falou. É o Pedro Henrique e o... Os nomes de zagueiro que estão no mercado, por exemplo, eu acho que eu não concordo com o Edu da Senna, eu acho que já foi a época dele. Na minha opinião, o Hever também já foi um pouco a época dele, acho que se ele vir, vai vir muito caro, e o Corinthians não tem grana para isso. E outros zagueiros que estão comentando, aquele Henrique, que era do Palmeiras também, se vier muito caro. Paulão, do Inter, cara, enfim. Eu acho que o Corinthians ele tem que virar um pouquinho a chave aí, em relação à questão financeira do clube, cara. Parar de ficar contratando gente de fora com preço muito caro, com salário muito alto. Amigão, desculpa te interromper, mas infelizmente a gente tem que encerrar sua participação porque vai entrar um pronunciamento político aí de Brasília. Excelente, tá Sombra. Tá, olha, um grande abraço pra você, bom ano novo, tá bom? Valeu, muito obrigado, prazer enorme falar com vocês, de verdade, eu ouço vocês há mais de 12, 15 anos, tá? Eu moro aqui na Vila Assunção, do lado do Show Pirata. Toda vez que eu passo do lado, eu lembro de vocês, aí que vocês começaram aqui, né? Beleza. Então, posso fazer um merchan aí? Boa! HDI de Bate Pronto. Ganhou uma bolsa térmica, parabéns. BV Financeira, bons negócios pra você. Ganhou. Então, você ganhou a bolsa térmica da BV Financeira. Não, da BV não, da HDI. HDI. Isso. Da BV você não ganhou nada, porque não temos brindes da BV no momento. Desculpa, ok, vambora. E Bozano, só Bozano lhe garante um barbear fenomenal. Ganhou um kit Bozano. Boa, um abraço pra você, 3 dias úteis, amigão. Um abraço pra vocês aí. Valeu. Valeu. Estádio 97 fecha por aqui no oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro? A BV tem a solução, ligue 3003-7888, 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. O Estádio 97 também tem o oferecimento de Stomazil, alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Até amanhã, pronunciamento no ar. Televisão do Partido Pátria Livre, PPL 54. Não vamos desistir do Brasil. E vamos ouvir o...